Pois eu gravo. Mas caramba, virou trifásico que tá animado. Não, acobreado não, cara. O professor ontem, louros acobreados. Ixi. Pô, será que vai dar Não, eu certo? vou contar um caos. Eu vou contar um caos aqui. Coitado, ó, mas põe o pi, hein, Igor, pelo amor de Deus. Viu? Mas imagina o que que é, Igor. Tá no corredor, tá eu e o Gabs, lá de E o boas, conversando. professor comedor. De repente chega um professor lá e fala: Pô, cara, tô aqui, vim escolher o banquete. Aí olhou pra vocês dois, né? Não, estou Não, olhando o cardápio, estou analisando o é, cardápio. tá analisando o cardápio, olhando para o corredor lá, porque na Unesp você sabe, né? Ah, eu sei como E que aí é. o cara quer pedir para eu arranjar uma mina para ele, velho. Fala Olha o assim. nível que o cara Você não chegou. fala assim, depois de mim. Não, Ele porque eu não falou. sou o Igor, meu nome não é Ele Igor. falou. Hein, Gabs? Você falou sim, cara. Fala sim, Depois de mim, cara. Isso, vai, fala isso pra ir na gravação, porque aí você vai ser o um fodão, né, Gabriel? Diminuindo os outros, fazendo piadinha assim com os outros. Mas você falou pro professor. Claro que Depois de não, mim. cara. Não, depois que eu Falou, comi a mina, não cara. depois É de. isso que você Depois que falou. eu comi a mina, não é depois de mim. Ok? Trenzinho, né, mano? É, não é assim não, caralho. É, Daisy Sanduíche. Chain, que isso, velho? É, sim, Nossa, o é. que você Ah, faz na sua nossa. vida, cara? Tá, nossa, não, agora que eu entendi o que você falou, putz. Não, você falou depois de mim, não é depois de mim, depois que eu comer, não é depois de me comer, vai tomar no cu. Eu não referia a isso também. Se o Eu Gabriel também não tava vendo isso, cara. entendeu isso aí, que a vida dele é Não, velho. estranha. Falar a verdade, eu não entendi isso. Eu entendi isso depois do que o Queiroz falou. Eu tava entendendo que depois do Queiroz comer, ele poderia, o professor poderia É, pedir. sim, é sim. Vai É. lá ter aula de ambiguidade, vai. Vai lá, vai lá, o maquinista. Vai lá, ó. Piuí! Maquinista! Vou levantar meu leve bumbumzinho. Eu levantei meu pequeno e Tô acinzela delicado. bumbumzinho. Está começando mais um ConspiraCast. Dessa vez eu vou olhar se o meu microfone não está com supressão de ruído para minha voz não sair estranha. Não está, então meu nome é Igor e. Ha! Nossa, isso foi o que eu pensei? É, o homem do Ha! Faz direito então esse Ha! E como que é? Faz que nem macho! Ha! Eu não vou gritar, mano. Preciso entortar a colher aqui. Faz que nem macho! Ha! É, The Man, trabalhando. Oi, Leite. Filha da puta. É, o Lula, nunca antes na história deste país. É, nunca antes na história deste país. Olá, ouvintes, eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre e. As novinhas não me querem. Não, não, não, eu tinha uma frase, cara. Eu tinha uma frase. Peraí, que eu vou ler a mente. Você é uma pessoa que quer muito da vida, mas você não usa todo o seu potencial. Tem Isso é sentido muito isso que eu cálice, falei? cara. Isso é muito cálice. Isso é muito cálice. Cálice de dentro. Fez muitos Não, vou fazer cálices. uma entrada melhor assim, vai. Eu não ia fazer assim. Tem uns caras que vem pra furar, outros pra entupir. Não ia falar isso na primeira frase. Não, tem não, nada a não. ver. Ô, Queiroz, falar nisso me lembra que ainda não foi a capa lá pro meu artigo, hein? Olá, ouvintes! Eu sou o Não, mas o Gabi. Queiroz vai fazer a entrada dele? Não, eu vou lembrar da minha frase, caralho. Enquanto ele lembra, eu faço a minha, depois ele faz a dele. Beleza. Olá, ouvintes! Eu sou o Gabi, o amigo pinguim de todas as noites. Horror, horror. Os irmãos americanos vão cair depois de serem atacados pelos pássaros de aço. Os lobos uivando sobre um arbusto e sangue inocente será derramado. Baba Vanga, 1989. Ah, tá, 9.900. Não, é que eu me confundi com a data. Olá, ouvintes! Eu sou o quê? Pera aí. Olá, ouvintes, eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. Tome cuidado com onde fica o seu terceiro olho. Nossa. Tem gente que usa o terceiro olho, né? Tem gente que usa o terceiro olho, não pra prever, nem pra coisas paranormais, nem nada. Não. Mas falar Você nisso, usa Igor. pra ganhar dinheiro, né? Falar É, nisso, de uma Igor. forma. Muito dinheiro. Falar nisso, Igor. Qual que é o tema de hoje do nosso podcast maravilhoso? Ai, cara, que terceiro delícia, olho. cara. O tema de hoje do nosso podcast. O que foi isso, né, velho? Paranormal isso. O tema do nosso podcast de hoje. Aqueles médiums, tem o easy, tem o hard, mas são aproveitadores, charlatões, farsantes, leitura fria, programação neurolinguística e tudo isso que envolve a previsão do futuro, talvez, ou previsão do passado, não sei, mas tudo isso... Previsão do passado é muito fácil, né, cara? Ah, vai cair duas torres lá, agora que eu falo, mano, pô, cara... Ontem choveu, previu o passado. É, previu o passado. Mas tudo isso, meu querido amigo, depois... Dos e-mails. Vamos para os e-mails. Mas Então, olá, pessoal, peraí. Hoje essa voz dá vontade de arrotar, né, cara? É, eu fico fazendo essa voz dá vontade de arrotar. Mas então, voltando. Que cara... Temos e-mail, Queiroz. Cara, o delay cara, atrapalha delay, muito. Né? Temos e-mail aí, ó. Não sei se foi o tema, mas os ouvintes se compadeceram e mandaram e-mail. Inclusive, e-mail de ouvintes novos, olha só. Pô, mais um pra coleção de ouvintes, né? Mais dois, se eu tô vendo certo aqui. Exatamente, eu gostaria de tomar a liberdade de ler o e-mail novo, Igor. Então, olha que legal. Um ouvinte nosso mandou um e-mail pra gente. Esse ouvinte é novo. Ele chama Fabi O Júnior. Eita, caiu o negócio aqui. Fabi O Júnior. Fabi O Júnior, caramba. Puta, velho. Fabi O Júnior. Tá bom, é erro de digitação, tá, gente? O nome dele é Fabi O Júnior. Fabi O Júnior com o assunto agradecimento. Salve, salve, conspiradores. Me chamo Fabi O Júnior. Não sou o cantor. Tenho 23 anos. Paraíso, você me faz o que sou, caça e caçador. Eu não sei se é esse o ritmo, né? Mas ok. 23 anos, ele é de São Paulo, eu acredito, escrito SP, a não ser que seja, sei lá, do geral, do estado, né? Ele mora no estado. Na localidade do estado aqui. Primeira vez que escrevo para um podcast. Conheci vocês por acaso navegando nesse mar chamado internet. Ou seja, bem-vindo ao maravilhoso mundo, né? Da internet. Ah, eu adoro as vinhetinhas. Curti muito o trabalho de vocês. Ouço vários outros casts, mas vocês são um dos melhores. Olha, agora legal. Eu chorei pelo olho esquerdo, Igor. Um dos melhores. Olha, um dos melhores. Depois eu comento o e-mail dele. Isso, depois nós comenta. Partindo aqui, porque escrevo esse e-mail do trabalho e se o chefe pegar, já era. Valeu, falou. Não, é muito falou, obrigado. Valeu. Tá, caralho. Muito obrigado, Fabi. Muito obrigado, Fabi. Você é um cara extremamente legal. A gente gostou do seu nome, gostou do seu e-mail. Sim. Cara, obrigado pelo elogio. É muito bom. Tem a semiótica aqui do e-mail dele, ó. Ele disse que é a primeira vez que ele escreve para um podcast e que nós somos um dos melhores. Então, não tem o que dizer, né? Não, apenas cara, apenas sentir. Muito obrigado, cara. Você não sabe. É muita emoção. A gente zoou teu nome aí. Desculpa, cara. Mas é porque a gente, se você ouviu a gente, você sabe que a gente é filho da puta. Então... Quantos de filhos da puta? Não, nós somos filhos da puta, cara. Entendeu? É isso que é a vida. Mas muito obrigado, Fabi. Manda mais e-mails aí pra gente. Adoramos o feedback. Eu gostaria que você falasse aí pra gente como é que é. Tá o Fiuk. Como é que tá o Fiuk? Como é que tá o Fiuk? Tá grande, moleque? Cléo Pires. E a Cléo, pô? É, Cléo, hein? Verdade, que mata. Que mancada. Não, no caso do Fábio Júnior é 49 de 50, né? 49 de infinito. Ele pode ser o pai de todo mundo aqui. Nossa, cara, pesado, hein? Comparação, né, cara? Eu tenho uns que vêm pra tapar e outros que vêm pra entupir. O cara vem pra passar geral. Ele vem pra marcar, carimbar. Carimbar. Muito obrigado, né? Fábio. Muito obrigado pelo seu e-mail. Aparece sempre aí. Eu fiquei muito feliz de ler o seu e-mail. Obrigado. Agora eu vou pedir pra um grande amigo meu, um grande, grande, enorme, gigantesco amigo meu, leu o e-mail. Chama de coisa, fala logo, fiado. Inclusive, eu vi Interstellar esses dias, eu vi a cena lá do buraco negro e me lembrou o Gabriel, um objeto grande, assim, que atrai as coisas. Sim. Gabriel, lê pra mim o e-mail do Thiago Santos. Thiago Santos mandou assim pra gente. E aí, conspiras? Sobre o podcast foda da semana passada sobre mensagens subliminares, eu discordo quando dizem que os frames da Jequiti não são subliminares. Quando o Silvio coloca um frame ridículo de 2 segundos no meio de uma novela e faz com que todos podcasts falem sobre isso gratuitamente, me faz pensar que é o melhor exemplo possível. Abraço a todos, Thiago Santos. Cara! De fato, né? Na hora que eu li o e-mail dele, eu falei, caramba, realmente. Mas deixa eu só explicitar. Não é porque a propaganda é efetiva que ela é subliminar. Subliminar é um nível abaixo do liminar. Do liminar. Cara, que explicação escrota. É a pior explicação possível. Não, Thiago Santos, realmente, é uma jogada de marketing boa, porque é a divulgação pelo ridículo. E não pode nem alegar código de defesa de consumidor, porque não é subliminar, tá lá, né? E não é subliminar, você entendeu? Porque não foi pro seu subconsciente. Inclusive, vou fazer um retrato aqui, uma errata aqui no ConspiraCast, porque eu tive aula de psicologia aí esses tempos, e eles estavam me falando sobre a construção da personalidade. Toca aí, vai pra frente. Tudo que a gente se referiu falando de subconsciente, na verdade, se chama inconsciente. Entendeu? Eu tenho que errar até no episódio episódio inteiro. Errado. Não, é trocar a palavra subconsciente pra inconsciente. É esse que é o responsável pelos sonhos e pela absorção do conhecimento e... Sétima frota, quarta dimensão, isso, essas isso. coisas tudo. Mas, Thiago Santos, tá certo. Agora eu fiquei um pouco triste com o meio do Thiago Santos, Igor. Por que você ficou triste? Porque olha a palavra que tá em caixa alta ali no meio do e-mail dele. Todos? Todos os podcasts falaram sobre o Jequiti, cara. Eu nunca ouvi um podcast falar. Também não, mas olha só. Então quer dizer que nós somos só mais um no meio da podosfera, cara. Eu fiquei triste. Só mais um, né? Não somos mais únicos. Mas aqui o Fabi, o Fabi, o Júnior, fala que nós somos os melhores. Então eu Fabi, tô contente aí. Eu tô contente com o Fabi. Fabi, agora, beijo. Beijo, Fabi. Agora tem aqui um outro e-mail do Thiago Santos, sempre presente aí no, na leitura de e-mails, que ele diz aqui, ó. É endereçado a mim esse e-mail. E aí, Igor? Beleza? Beleza, Thiago. Cara, sabe aquele áudio? Errou! Do Faustão? Acho que ficaria bacana ser inserido na edição. Filha da... Ser inserido na edição do podcast por cima da voz. Um pouco mais baixo. Cada vez que algum integrante idiota falar algo errado. Só uma ideia. Implementar, se achar e ficar bacana. Abraço. O cara me corta aqui, quebra aqui no meio da grava da leitura. Metade do e-mail pra não dar pra ler, né? Olha que viado. É, na verdade, o que ele fala é cada vez que alguém falar errado. É, mas porque... Não um integrante idiota. Porque tiraram o negócio e eu não consegui ler, né? Então eu tive que formular a frase da minha cabeça. Mas, cara, Thiago, eu coloquei... Por que tiraram que você não conseguiu ler? Foda-se. Eu coloquei esse áudio uma vez, acho que foi uma ou duas vezes, mas assim, não é um negócio que eu faço de sempre que alguém fala alguma coisa errada, mas a ideia é boa, sim, posso até, eu acho que eu até tenho ele aqui, mas valeu pela ideia, Thiago. Vamos testar, toda vez que o Gabriel abrir a boca, põe isso aí. É, sempre, acho que só funciona. Eu que falo merda, né, Queiroz? A maioria das vezes, só eu que falo Thiago merda, Santos, né? Muito obrigado pelo seu e-mail, e eu gostaria de falar aqui, Igor, anunciar, aproveitar que nós estamos no bloco de e-mails, claro. Anunciar o ganhador da promoção, Igor. O ganhador da promoção, grave com o Conspiracast. Ah, esse é o nome da promoção? Não sei, cara. Finalmente eu descobri o nome da promoção. Eu também só descobri agora. Olha só. Eu também só descobri agora. Faz dois meses que a gente tá fazendo a propaganda da promoção 3, eu acho. E agora que eu descobri que o nome da promoção é grave com o Conspiracast. Também só descobri agora. Fiquei feliz. Mas quem é que ganhou e qual foi a frase selecionada? Igor Amaral, meu querido amigo, ó, editor maravilhoso que edita os podcasts magnificamente. Caraca. Olha o medo do cara, velho. Obrigado, olha o medo. Obrigado. O ganhador da promoção grave com o Conspira, puta promoção de cavalo. Que nome, bosta, né, velho? Que nome? Nem tinha nome, você inventou o nome agora. É o Caio Germa, o Germano, não sei como que é o nome dele aí, como é que se fala, que ele mandou uma frase muito legal que todos nós votamos aqui. Não, fala que foi uma votação apertada, cara. Foi apertada. Tiveram frases muito boas, assim, mas todos votamos. Eu não falei que a gente preferiu uma ou outra, então, eu né? Eu só falei pra você falar que foi uma votação. Ai, para de mimimi e fala a frase do maluco. A frase do Caio German foi: Conspiracast, onde noção e conspiração nem sempre andam juntas. Nem sempre, mano. Muito obrigado, Caio. A gente vai entrar em contato com você, a gente vai mandar um e-mail pra você pra combinar o dia da gravação. E você vai participar da gravação de um Conspiracast conosco. Você vai entrar aqui no ambiente, você vai vir aqui no estúdio da Paulista, né, Igor? Isso, você vai vir aqui, vai poder gravar com a gente, vai poder fazer rituais aqui com a gente, usar... Se der sorte, você vai conseguir gravar com o Gabrix também. Você vai ver como é que desenha o pentagrama corretamente. Se der mais sorte, ainda se passa, você grava até com o Tanish. Você grava até com o Tanish. Vai ter que dar muita sorte ainda. E você vai ver ele afobando aqui. Entendeu? Eu cheguei à conclusão que o Tanish é o nosso Luiz Gervásio. E se você der muita sorte, você vai gravar com uma mina gostosa aí. Se você der muita sorte, você vai ouvir eu falar alguma coisa inteligente ao vivo. Quem que é a mina gostosa que eu não sei quem que é? Eu também tô querendo saber, cara. Ah, cara, vai na fantasia, vai. Tem que dar se você der muita sorte, você ainda ouve o popular. É, isso mesmo. Mas é, Caio Germano, a gente vai entrar em contato com você. Assim, eu só falo pra... Eu acho que você vai ouvir isso, ainda vai dar tempo, mas... Se você não tiver, tenta arrumar um fone da hora aí, alguma coisa assim. Não me grava pelo notebook pra ficar aquele ventilador atrás. Vai se fuder, rapaz. Que nem integrante pra falar, meu Deus. Deu trabalho pros integrantes todos terem microfone que presta. Deu um trabalho. E ainda nem é o melhor do mundo ainda, hein? Não é o melhor do mundo. Ainda tem muito trabalho pra você fazer. Caio German, um abração pra você. Abraço, Caio. Eu gostaria de saber do meu querido amigo de longa data, faz aí as coisas de um modo magnífico e mais, sabe, com maestria, realmente sabe fazer as coisas direito, sabe? Cara, alguém tá com um cagaço gigante. Eu queria saber. Eu não sei. Eu não falei quem é? Houve o tempo que você não tá grava online que você vai entender o que aconteceu. Ah, ainda bem que eu gravo tudo isso, né? Meu querido amigo, que faz as coisas tão bem e que, olha, eu admiro muito. Queria saber dele. Como é que faz pra mandar um e-mail pro ConspiraCast? Igor Amaral. Aí tem aqui também, ó. Você pode fazer assim, você pode entrar lá no site, na aba de contato, vai entrar lá o formulário. Vai ter um formulário bonito, bacana, lá, fácil, rápido e indolor. conspiracast.com.br/contato, cai direto no formulário. Só digitar lá o que você quiser e enviar pra gente. Então, inclusive, você pode fazer igual o Caio German, de novo, que mandou um e-mail que eu esqueci de pôr na pauta. Então vamos agora. Ah, é? É. Mas já lê que acabou de entregar, a gente lê. É, ele diz aqui assim, ó. Eu já falei o nome, né? Então não foi o Caio German que mandou. Opa! Mas aqui o Caio German, ele manda um e-mail aqui também, ó, dizendo assim, ó. Opa! Mais um cast muito bem bolado. Bem bolado. Esse é só sem então, hein? Bem bolado. Bem bolado. Adorei o tema. Abraço, Zé Ferreira. Abraço, Zé. Bem bolado, bem bolado. Adorei o tema e as explicações sobre o que caralho seria isso de mensagem subliminar. Que pessoas. Pior que eu não posso nem falar em cima porque o Skype corta a voz. Outro ponto que curti bem foi a edição, com uma trilha sonora boa e tudo mais. Obrigado. Eu adoro quando as pessoas falam que o meu trabalho é bom. Esse e-mail será. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Beijos a todos. E Gabrix, see you in hell, my friend. Opa, mais um satanista. Só pessoa lá de baixo aqui, hein? Não, eu sou de Deus, cara. Eu sou enviado do Espírito Santo. Obrigado, Caio Germão, por falar que nosso episódio ficou bom. A gente tá querendo voltar às raízes do Conspira, cara. É verdade, a gente tá querendo voltar. Histórias que o capeta conta pros seus filhos. Isso, a gente vai tá voltando já e vai trabalhar muito mais isso. E aguardem aí que breve aí, um mês, mais ou menos, vai entrar uma coisa muito legal aí no site, mais propriamente aí no YouTube. E eu vou falar isso pra forçar a gente a realizar isso. E aguarde, pessoal, vocês vão gostar. Vai ser legal. É, já divulgamos aí uma forma de mandar e-mail pelo site. Eu queria saber agora, então, do meu querido amigo Gabriel Pinguim. Grande Gabriel Pinguim. Enorme Gabriel Pinguim. Gigantesco Gabriel Pinguim. Como que faz pra mandar um e-mail pro ConspiraCast pelo gerenciador Blue Ball? Um gerenciador o quê, Queiroz? Blue Ball. Ah, entendi. Blue Ball, cara. Eu fiquei até meio assustado. Blue Balls. Tá com Blue Balls. Tá com Blue Balls. É horrível isso. Nossa, que nojo. Não dá nem pra sentar direito. Muito tempo que era Blue Balls agora. Se você quiser mandar um e-mail pelo seu gerenciador de e-mail. Que isso, olha o cara aí relatando a vida dele. Que nojo, cara. Que nojo você, Igor. Que nojo, cara. Foi eu que falei isso aí, ó. Foi você, cara. Só chegou lá agora a mensagem. É. Não, cara. Não, eu ainda tô inconformado com isso. Mas se você quer mandar um e-mail pelo seu gerenciador de e-mail do Ball, do IG, do Hotmail, do UOL, AOL, ou qualquer um desses gerenciadores que todo mundo ainda usa, você vai mandar pra gente um e-mail pra contato@conspiracast.com.br, botar o assunto e falar o que você quiser pra gente. Ou, aproveitando que a gente já tá no e-mail do Ball, e se eu tiver uma pergunta, Queiroz, como é que eu faço? Você vai mandar um e-mail para pergunte@conspiracast.com.br. Se eu tiver problemas mentais na minha vida, estiver definhando e a única esperança da minha vida é que as pessoas me deem like por like num site de relacionamento chamado Facebook, como que faço para me relacionar com Conspira? Você vai entrar em facebook.com/conspiracast, curtir a nossa página e lá você vai poder ver todas as nossos posts, nossos episódios, tudo referente ao site tá ali. Inclusive algumas postagens do capeta que o Gabrix faz. Se você quer que a sua postagem seja vista por nós, é só colocar a hashtag Gabrix. E aí, ó, a gente geralmente não costuma muito comentar, falar aqui os comentários do site, mas recentemente a gente ganhou muitos comentários novos. Vou falar aqui, né? O Marco Felipe comentou no episódio de mensagens subliminares, esse último agora, que ele falou assim, nada melhor do que chegar cansado do trabalho, sim, num domingo, e ter um episódio novo do Conspira. Ô, cara, isso é muito bom de ouvir, cara. Isso deixa a gente muito feliz, cara. Mas saiba que o dia de lançar o Conspira não é domingo. Foi domingo a última semana, eu sempre sabe, mas não é domingo, a gente sempre lança de sábado. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, agora aguardem, ouvintes, porque o Conspira tem novidades aí, inclusive no modo de você mandar coisas pra gente. Você vai poder, em breve, mandar objetos pra gente via correio. Você vai poder mandar um dildo pra gente, poder mandar o que você quiser. Mano, por você, mano, porque eu não vou receber isso aí, não. Não, não manda dildo não, cara. É pra você que vai enviar isso aí, rapaz. Eu não quero isso aí, não. Pelo amor Aguardem, ouvintes. Aguardem, ouvintes, que vai ter uma caixa postal do Conspira. Vai poder enviar dinheiro, inclusive, pra gente. Este episódio é oferecido por Nerdópoli, Coxinha Nerd, Locomotiva 26, Dilma 13. Nossa. Não. Jovem Nerd. Mas vamos... Caraca. Cara, peraí, por eu aproveitar isso, a gente falou sobre o Facebook. Cara, como é que eu faço... Tem alguma outra coisa pra eu entrar em... Putz, eu me perdi no meu gancho, peraí. A gente falou de Facebook. A gente ainda tem uma promoção vigente no site, que essa tá sempre vigente, né? Isso, essa tá sempre lá vigente, que é a Conspiracast. Homenageia. É. Olha, minha voz já tá ruim de novo. Mas então, essa promoção é muito legal, porque o que, que a gente faz? A gente pega um podcast... A gente não, né? Os ouvintes votam em um podcast nacional, como diz o Queiroz, do Brasil. Da podosfera brasileira. E o podcast mais votado pelos ouvintes, a gente homenageia. E o culto de você tá rosa, hein? A gente homenageia esse podcast mais votado pelos ouvintes. E é uma forma da gente poder reforçar a podosfera e reforçar o nosso conteúdo também, né? Muito legal sempre, porque a gente pega os maneirismos do outro podcast e a formato deles, assim, os trejeitos, os personagens, as piadas. Isso mesmo. Inclusive, tô muito feliz pela votação desse homenageio, mas não vou me manifestar, todos com chanchada, não vou falar sobre Obrigado, ouvintes. Exatamente. Mas, Igor, acredito que, recados dados, e-mails lidos, vamos para o tema. Exatamente. Esse episódio me lembra aquele, quando passava na Márcia Goldschmidt lá em 2007, 2008, aqueles bagulho paranormal que ela tinha lá. Era bem sinistro aquilo lá. Eu fico me perguntando, por que o pessoal paranormal fica com miçanga, tatuagem de renta, esses bagulhos? Por quê, velho? Eu não sei, deve ser alguma forma de comunicação com o etéreo que eles usam. Eu tive uma professora que ela dava aula de artes. E ela chegou, de repente, na sala de aula com um bagulho na testa e falou, eu abri meu chakra, agora tem três olhos. Eu falei, puta que pariu. Eu toma. Mas eu queria pedir pra você, Igor, você que sabe aí, ó, pega lá embaixo na gaveta ali o dicionário e lê pra gente qual que é a definição de paranormal. A definição de paranormal é aquele cara que quer assistir Sharkboy Lavagirl, liga a TV e tá passando. Isso é o paranormal. Beijo, Giovanni. Você... Giovanni Marçaro, beijo pra você aí, que tem seus poderes mediúnicos e já fez contato com extraterrestres que a gente sabe. Mas a definição de paranormal é assim, cujas causas e mecanismos inexplicados no estágio atual de conhecimento seriam imputáveis à força da natureza desconhecida. De origem notadamente psíquica, diz que certos fenômenos de existência estabelecida ou não, percepção extrasensorial e a psicocinese são exemplos de fenômenos paranormais. Indivíduos dotados de paranormalidade. É o Sharkboy Lavagirl. Beijo, Giovanni. Vocês entenderam o que é? Ah, cara, não prestei atenção. Eu tava aqui jogando meu Play 2, desculpa. Pra mim, paranormal é o seguinte. Pra mim, é que aí tá de um jeito, e eu queria pedir agora, eu vou foder muito alguém. Subliminar. Mensagem subliminar é aquela mensagem que tava abaixo do nível liminar. Logo, subliminar. Mas, paranormal é aquela coisa que está... Porque é o seguinte, tem aqueles Jogos Olímpicos e Jogos Paraolímpicos. Paranormal e normal não tem a ver com isso? É, o cara que ele é meio deficiente, assim, né? Caralho. Mas você falou que é uma coisa que é imputável à força da natureza, ou seja, é de origem desconhecida. Tem uma natureza estranha, não é de acordo com a física vigente. É, desconhecida aos nossos conhecimentos atuais aqui. E qual, né, que é a diferença de paranormal para sobrenatural? Qual que é a definição de sobrenatural pelo dicionário? E aí, Queiroz, tudo certo, cara? É, eu fudi muito, cara, né? O sobrenatural, ele ultrapassa as forças da natureza, que é fora das leis naturais, logo, sobrenatural. É, acima do nível natural. Vou nem comentar que eu vejo uma contradição na própria semântica dessa palavra, mas tudo bem. Bom, mas paranormal é tudo aquilo que mexe com o esotérico, que mexe com o oculto, que tem uma, digamos assim, uma metafísica envolvida. Isso. Sabe aquelas lojas de shopping que você chega, tem aquele cheiro de incenso? Isso. Nossa. Aqueles Buda pendurado, elfo, duende, fada. Elefante com o rabo pra cima. Isso, aquelas roupas de cigano lá. Eu não sei o que tem a ver naquelas lojas. Então, mano, mas é o seguinte. Dinheiro. É dinheiro. Esse povo paranormal, cigano e tal, faz leitura de mão, prevê, astrólogo, cara. Astrônomo, né? Não, astrólogo. Não, os caras ficam putos se você fala isso. Fica puto se você mexe aí. Mas é o seguinte, você pode ser um paranormal, Igor. Todo mundo pode ser um paranormal. Everybody got to be a paranormal boy. Okay. Everybody. Inclusive, esse clipe é paranormal. Não, só pra... You've been hit by a smooth paranormal. Pra você ser um paranormal, tem algumas técnicas que você pode utilizar de leitura e de programação, porque há um bom tempo atrás, o Fantástico passou aquele especial Bola de Cristal. Vocês já devem ter visto ou não, não sei. Não me recordo. Mas é um especial muito legal, onde eles pegaram um ator, um cara aí, e ensinaram, e foi aquele mágico Cronos e um outro psicólogo lá, eles ensinaram técnicas pra eles de leitura fria. E aí seria leitura fria, Igor? Leitura fria é quando você começa a conversar com uma pessoa e você vai usando pequenas dicas que ela mesma te dá pra você ler aquela pessoa friamente, sem conhecer ela previamente, assim, você, tipo, a pessoa... É um método de você obter informação a partir da própria conversa com a pessoa. É, a partir... Sem a pessoa saber. Sem ela perceber. Você. É, porque senão não tem, né? Você pode fazer uma pergunta pra ela mesmo. Como já aconteceu, por exemplo? É, a leitura fria é sem a pessoa perceber. Quando a pessoa percebe, chama-se entrevista. A leitura fria... Um caso que tem no cinema muito famoso é no filme Hit, O Conselheiro Amoroso. Uma das primeiras cenas, a hora que o Will Smith, ele tá num barzinho, e aí ele vê a mina que ele quer pegar lá, eu não lembro o nome dela, e ele, por ver o jeito que ela tava, ele sabe a bebida que ele tem que servir pra ela, que ele tem que mandar pra ela. Isso é um caso de leitura fria, por exemplo. É, leitura fria é bem isso mesmo. Nesse negócio do Fantástico aí, eles botam esse ator que tá preparado já, tá com ponto, inclusive, e várias pessoas ali, sem revelar que ele era um ator, lógico, ele começa a conversar, ele fala, eu vejo que você é uma pessoa que aspira muito na vida, que você... E assim, a leitura fria, ela se baseia em você jogar informações extremamente genéricas para as pessoas, só que frases que elas marcam, assim, e mesmo sendo genéricas, elas despertam algum feedback emotivo na pessoa. É, porque são situações do lugar comum, né, cara? São extremamente um lugar comum. Inclusive, depois que você terminar de falar de leitura fria, eu tenho que uma história para falar. Ô, teu cara tava usando leitura fria aí, hein? Ah, cara, um e-mail de três, né? É claro, né? mas vai. Depois ele ficar me... Depois ele fica me zoando. Mas a leitura fria, ela se baseia nisso. Aí ele vai usando pergunta, coisas. Tipo, que nem um exemplo bem clássico é quando, dessa mesma gente, vou deixar o link do negócio do Fantástico, que é bem legal. Ele vira pra moça e fala assim, você tem um animal, é um quatro patas. Pô, pode ser um cachorro, pode ser um cavalo, pode ser um burro, gato, pode ser uma girafa, um elefante. Pode ser um urso. Pode ser um ser humano. Pode ser um ser humano. Mantido em cativeiro. Pode ser um hamster. Então, aí o cara dá uma informação mega vaga, que... A maioria das pessoas tem animal, tudo. Aí depois... fala assim, o meu cachorro. É, ela fala, você tá falando do meu cachorro, né? Ela deu a informação do cachorro. Não, não, na verdade, na entrevista ela nem fala isso. Depois perguntam pra ela, ela fala, não, ele falou do meu cachorro. Tava falando do meu cachorro. É, então, tipo, aí o cara também fala... E aí um outro exemplo, que é quando o cara que tá fazendo a leitura fria, ele erra. Ele fala, chega pra um maluco lá e fala, me vem um som, um nome com R, é Fernando. Aí o cara fala assim, não conheço nenhum Fernando. Aí o ator manda e fala, então não era pra você essa informação. Aí uma senhora do outro lado da plateia, ela fala, Fernando é meu filho. Ou tipo, ela dá a informação pro cara da leitura fria. É, então. Que consiste nisso, porque só pra sumerizar mesmo, a leitura fria, ela é usada por cigano, por vidente, falsos médiuns e... Pastores. Pastor, principalmente. Pastor usa muito programação neurolinguística também. Todo esse tipo de... Não vou dizer charlatões todos, mas essa pessoa que ela quer usar... Charlatões, cara. É, charlatão, charlatões. Porque o cara tá fingindo que tá tendo algum devaneio paranormal ali. Mas são pessoas Eu vou falar sobre isso depois. Que querem usar de... emoção e sentimento pra tirar algum proveito seu, porque... É porque, cara, é, a pessoa é muito levada pelo sentimento. Então, a pessoa joga... O cara que faz a leitura fria, ele vai jogando informações genéricas baseado na estatística. Deve ter uma porcentagem muito grande da população que tem animal de estimação e por isso ele joga a informação do quatro patas ali. Todo mundo tem mãe, todo mundo tem pai, todo mundo que tem família tem algum problema na família. Então, se o cara for perguntar assim, ah, você tem um problema na sua família. Cara, é óbvio que tem. Todo mundo... Aí tem um no vídeo lá, o cara fala assim, ah, eu vejo que você é uma pessoa que tem muitas dúvidas na sua vida. Quem não tem dúvida, porra? Todo mundo tem isso. Então, são informações genéricas, mas que despertam emoção. Tem várias outras técnicas que você pode usar, mas, assim, não é nenhum nada de outro mundo que não... Todo mundo consegue, com um pouco de treino e força de vontade, ser um médium... Médico, eu falo, não do... Um charlatão. Da religião, mas aqueles caras que adivinham essas coisas. É, não, mas pra sumerizar a técnica da leitura fria, então, se eu quero ser um vidente, como é que eu faço pra eu ser bom na leitura fria? Então, tem aqui alguns tópicos que você pode atentar pra melhorar a sua leitura fria. Inclusive, eu separei até alguma... Eu acho que eu separei, tá no link ali, o duro que você joga leitura fria no Google, só acha assim, leitura fria... Homem. Na pegação. Na sedução, é muito zoado esse texto mal escrito. Mas aí. Pegação? Eu vou ler aqui pra você aumentar aí seu score aí, Queiroz. Você melhorar a sua linguagem corporal. Você lê a linguagem corporal. Não, peraí. Né? Peraí. Esse bip aí foi que você passou o leitor de código de barra na pessoa. Pronto, leu. Pera aí, ó. Você vai ler a linguagem corporal da pessoa. Como é que ela se veste, como é que ela... Tudo isso, um escopo geral. Como ela tá... Se porta. Se ela tá de braço cruzado, se quando você fala com ela, se ela se inclina, ou se ela cruza o braço, se ela cruza a perna. Posição das mãos, posição das pernas. Isso, tem todo... Isso é de verdade, assim, não é coisa de internet ou de site de pegação que quer vender livro pra você. Essas coisas existem mesmo. Você, ouvinte, que quer fazer a leitura fria na pegação, sempre olhe pra... Se você, ouvinte homem, olhe pra mulher que você quer pegar, caso você queira pegar uma mulher, e verifique. A mulher, quando ela tá afim, o olho dela começa a brilhar porque ela dilata a pupila, ela morde o lábio, mesmo que inconscientemente, os cantos do lábio, e os seios dela podem crescer também, sem contar que ela pode ficar mais vermelha. Isso é verdade. Aí você vai reparar no seio da mulher, você leva um tapa, né? Você vai pegar um medidor a laser pra ver se a diferença de... Não, mas o negócio da pupila é de verdade mesmo. Isso a gente pode até tentar entrar depois, se vocês quiserem, como é que é a leitura fria na pegação. Que eu já estudei passado. Leitura fria e PNL, isso é quase que um PhD na pegação, né? Eu nem fiz falta, eu fiz de cabeça isso aqui. Existe a lei da mente psicose reflexa. Na vez pretérita, na vez passada, quando no Tibete perde o corpo físico, o Dalai Lama, o Panchen Lama, o Tashi Lama e os Tunshenguns. Vai, volta lá, vamos lá. Outro tópico, Igor. Então, além da postura e linguagem corporal, né? No geral. E isso dá pra entrar em muito mais tópico, mas não vamos entrar agora. Tem a grafologia, que é a leitura fria através da grafia da pessoa, que eu não conhecia isso aqui mesmo. Ah, grafologia. Você olha pra letra da pessoa. Isso. Tem o tom de voz, que é muito importante, né? Se a pessoa gritar com você, alguma coisa tá meio errada. Ou se ela falar com voz mais afável porque ela pode ser sonhadora, se ela falar com voz meiga porque ela tá apaixonada, querendo. É tipo tá isso. Querendo. Tá tão na sua, cara. Eu não tô falando na pegação, cara, eu tô falando na coisa em geral. Ah, tá. É, voz infantil. E o próprio jeito que a pessoa fala também, as palavras que ela usa, o léxico dela, também é importante nessa questão da voz, né? É, se a pessoa falar problema pra você, você já... Já nem vai. Credibilidade vai. E tem o nome dela, que eu não sei o que vai dizer muito através do nome, né? Mas tá aqui. Numerologia, é isso que é feito. É, porque é uma ciência muito exata. Exato. Você tá escarchando, cara? Quero saber os tópicos de verdade, pô, da leitura fria. Pô. São esses aqui os tópicos da leitura fria. O nome da pessoa tá nisso, mas ninguém nome sabe da pessoa, por quê. Mas não tem sentido o nome. Não tem como você basear uma pessoa no nome dela. Só se for pra fazer esses nhenhinhas de pegação e deixar a menina impressionada. Mas o linguagem corporal é um negócio de verdade, mas nome, cara, não tem sentido. sentido nenhum. Se bem que eu vou falar, todo Gabriel que eu conheço é um filho da puta, velho. É gordo, né? Isso é falar. Não, o Gabrix é magro. O Gabrix é Gabriel e é magro. É verdade. Eu conheço um outro Gabriel que é bem chato também. Todo Gabriel que eu conheço é filho da puta, velho. Mas tem aqui também, ó, a leitura fria, ela se baseia no efeito Forer. Como é que funciona esse efeito Forer? Ele constitui um tipo de informação genérica, extremamente genérica, mas que parece ser precisa. Então você pode aplicar para um número enorme de pessoas, mas que cada indivíduo vai achar que você tá falando aquilo lá pra ele, que ele é especial e ele é uma estrela que brilha no céu. É, isso aí pastores e líderes religiosos fazem, cara. Mas eu não falo em geral, sabe? Porque é muito ruim você generalizar. Mas pode ter certeza. Filhos que da puta fazem. Alguns ali, ó, que vão em programa de televisão, que falam assim, você... Irmão? É, aquilo você tem que desconfiar. Inclusive, sabe, você não precisa ser um profissional pra fazer leitura fria. Não precisa. Sabe quem faz leitura fria aí? Idiota pra fazer leitura fria? Não, idiota claro não. Claro que sim. Quer ver um exemplo bem prático? Ah. Liga na casa da tua mãe, você tá fora aí, liga pra casa da tua mãe e fala assim, ó, tô com teu filho. Você tá com o Gabriel? Sim, eu tô com o Gabriel. Ah, é. Pode crer, querido. Eu não tinha pensado nessa forma ainda. Isso mesmo, filho. Aqueles povo que dá golpe, aqueles povo que liga aí falando que tá secreto do teu filho, barra filha, é leitura fria. Eles chutam uma informação. Na verdade, eles não fazem isso. O que eu fiz aqui foi muito tosco, mas o que que eles fazem? Depois uma pessoa gritando desesperada. Uhum. Aí você, que atende, geralmente uma dona de casa, vai associar aquele grito com uma pessoa que você tem na família que você... É, tipo, não é preconceito, assim, mas geralmente não, quando a mulher atende, geral. Ela é mais sensível, já, e se for mais de idade, não, depende da pessoa, né? Não é preconceito, mas não tem tanta instrução, e já entra em pânico total. Isso é da probabilidade, cara. Inclusive, tem um exemplo da minha família que aconteceu isso. Mas, enfim, aí põe uma pessoa gritando, você vai falar lá... Nossa, sei lá, fulana. É, o que que era fulana? Tô aqui com a fulana mesmo, é isso aí. Não, não machuca minha filha, pelo amor de Deus. É, aqui, ó, eu tô aqui com a tua filha, a fulana, R$5.000 de resgate e tal, não liga pra ninguém, vem aqui, manda em tal lugar. Sabe, é assim que eles fazem os golpes. 5 mil cartão de crédito da Claro. Inclusive, minha avó, quando minha avó morava aqui em casa, e aí eu tenho vários parentes, Três Lagoas e tal, e aí ligaram aqui em casa, ela atendeu, pôs uma mulher gritando. Minha avó falou assim, ai, Cida, você tá bem? Falou o nome da filha dela. Aí o cara falou assim, tô aqui com a Maria Aparecida. O cara usa, né, pra uma jogadinha pra saber o nome da mulher, né? É Maria Aparecida. Uhum. É, tô aqui com a Maria Aparecida mesmo, tu peguei ela, preciso do resgate e tal. Aí minha mãe pegou o telefone e falou assim, não tem nenhuma Aparecida não, tchau. Desligou. Aí falou com a minha avó, liga pra sua filha lá pra você ver. Liga pra Cida pra você ver se ela não tá bem. E tava, mano. Entendeu? O povo desespera, vai dando as informações. Inclusive tem um vizinho meu que foi fazer isso aí, perdeu R$20.000. Caralho. Foi, rapaz. Uma vez eu quase perdi R$12 da Claro, porque o cara ligou falando que tava indo passar. Não, ele falou, ô primo, tô aqui em Ribeirão e tal, ia fazer uma surpresa pra vocês por causa do feriado e acabou meu carro quebrando e tal. Eu falei, onde você tá? Ele falou, não, eu tava falando com o mecânico já e tal, só me dá o valor do crédito, é R$12, a hora que chegar aí eu te dou. Aí eu pensei, porra, R$12 é de boa, né? Aí nossa, mas que... Não, me passou o telefone dele, eu olhei pro telefone do DDD, eu falei, caralho, de onde que é esse DDD? Entrei na internet, acho que era Goiás. Goiás. Virei pra minha avó e falei, pô, tem algum parente em Goiás? Ela falou, não, filho, por quê? Eu falei, um júnior ligou aí falando que era primo e tal. Falou, mas não tem nenhum primo júnior. Eu falei, vó, tá bom, né? Não sabia, porque tem muito primo distante na minha família, né? Falei, beleza, então, não vou lá. Aí o cara ligou daí logo depois, e eu tinha acabado de falar pro meu irmão atendeu. Aí o cara falou, ô primo, cadê e tal, você não pegou, foi lá na banca ainda? Aí meu irmão falou, não tem nenhum júnior na família não, rapaz. É, fica esperto, malandro, esperto, malandro, falou. E desligou o celular do outro lado. Meu irmão olhou pra mim e falou, eu ainda tenho que ficar esperto, cara? Falei, se eu quisesse fuder com o cara, eu poderia ter fudido, mas eu não fiz. Porque eu estava com o telefone dele na minha mão. E você apoiou a bandidagem. Com o número de telefone. Você apoiou a bandidagem. Não, né? Cara, eu fiquei com medo. Vai que eles descobrem onde eu moro. Ele já tem meu telefone. Não, mas... É, velho. Foda isso aí. Entendeu? É foda você denunciar. Vai que o cara vai na tua casa te matar. Existe a lei da mentepsicose reflexa. Na vez pretérita, na vez passada, quando no Tibete perde o corpo físico, o Dalai Lama, o Panchen Lama, o Tashi Lama e os Tunchenguns. O Igor, mas além da leitura fria, qual que é outra técnica que os videntes e paranormais de Araki fazem? Aí? Ou os caras que querem pegar. Então, essa técnica da programação neurolinguística já não é. Não é mais tanto de vidente, né? Aí já é mais daquele cara que já vai na maldade, né? Ele vai na cruz. crueldade. Vai, vai. Ele quer sair aí da, do 5 contra 1, né? Quer sair da desvantagem. Da desvantagem, ele quer... É covardia. Ele quer fazer uma ousadia aí com alguma mina, né? E ele usa... Pra causar dano. É. A programação neurolinguística, ela é muito usada em aqueles negócios de coaching, de pastor, de... E o cara aí da pegação, né? Que ele tá querendo... Ele tá querendo uma, sair pra ousadia, sair pra cachorrada. E como é que é a programação... como é que é a programação neurolinguística? Ela é até assim, até ampla, o que parece ser bem estranho, porque você usa sistema de hooks, né, de ganchos e de pilares que você vai falando pra pessoa assim. É muito zoado e não funciona de verdade, mas aí... Você vai programar a mente da pessoa que tem você, é isso? A responder de uma certa maneira a frases de ação. Mais ou menos como funciona... Nossa, mais ou menos, é mais ou menos como funciona a programação. Você faz uma coisa pra dar um callback, pra responder de uma forma. Então, a programação neurolinguística, ela funciona... Eu tinha uns textos aí, tentei achar, mas ela funciona mais ou menos assim. Você vai... E tem aqui, os caras falam um monte de coisa aqui que você pode fazer. Você pode conversar com a pessoa aqui e falar de uma frase, uma certa frase pra ela que em algum momento específico, que depois você vai retomar uma certa sensação, e aí os caras falam que você pode usar... conversinha, assim. Não funcionou comigo, então não sei dizer, assim, mas a programação neurolinguística se baseia nisso. Posso até deixar aí um site, que é Golfinho, é o golfinho.com.br, vocês entrarem e darem uma olhada na programação neurolinguística. E aí você manda suas mensagens aí pras cocotinhas que você quer cocotear. Essa programação neurolinguística do Golfinho é só pra você sair da desvantagem, né? Pra você sair... Não, isso aqui é de tudo, é de coaching, É de tudo. É de coaching, é de tudo. É a parte... A gente tá falando que qualquer um pode ser um paranormal usando leitura fria e programação neurolinguística, mas existe um cara que acha que isso é besteira. Padre Quevedo? Isto não existe. Não é o Padre Quevedo. É o Henrique Cristo? Não é o Henrique Cristo. Rapaz. Não, cara. Falar sobre o Henrique Cristo. Isto não existe. Ó, antes de eu começar... Quebra meu dedo com a força da mente. Viu? Não vou quebrar nada. Que então? Vai, faz o podcast que vocês quiserem aí, vai. Se vira. Quebra meu dedo agora. Existe um cara que não acredita em paranormalidade, Igor. Não, e ele não acredita tanto que ele tá disposto a pagar $1 milhão pra quem provar que é paranormal. É o James Randi. Exatamente, é o James Randi. O nome dele, na verdade, é Randall James alguma coisa. Agora eu não me lembro. Mas não é o que importa. O que importa é o nome que ele é conhecido, porque a pessoa, ela só é alguém quando ela fica famosa por um nome, e aquele é o nome dela. Caramba, que frase, hein? Quase não fez sentido. É o maravilhoso Randi. Pinguim, não existe mais Gabriel. Não, existe, cara. É Gabriel no máximo. Gabriel Toulouse Ribeiro Fontanese. Não tem isso. É Gabriel Pinguim. É no máximo. É ele, não. Exatamente. O nome dele é Randall James Hamilton Zwink. Ele é conhecido como o maravilhoso Randy. Ele tem agora 76 anos. Tá vivo ainda esse velho. E ele parece o Mestre Kami do Dragon Ball Z. Cara, igualzinho. Parece o Mestre Kami do Dragon Ball Z. É isso que ele é. Ele é canadense. Ele é famosão lá. E ele ganha a vida aí desmascarando os paranormais, Igor. E ele inclusive, ele tem um instituto de desmascaramento de paranormais. Exatamente, porque ele... Ele é tipo um professor Xavier ao contrário. Exatamente. E esse... Professor Xavier. Ele anda, né? Não, Nossa, pesado, cara. Cara, pesado, velho. Se o professor Xavier existisse, ele estaria... Porque ele com certeza ia ouvir isso. Mas é o seguinte, ele ia ouvir, mano. Aí quem não ia andar seria eu. Mas o professor Xavier, ele é paranormal, porque ele tem... Não, ele é um mutante telecinético. Pra ele é normal a condição dele. Ele não é telecinético, ele é... Ele controla a mente, eu não lembro... Ele pode ser paranormal pelas outras condições dele, mas ele, sendo mutante, é normal você ter esses poderes. Mas voltando, o James Randi, ele era um antigo mágico, ele fazia mágico, então ele entende do negócio que chama-se ilusão. Ele era um ilusionista, Ilusionista. Opa. Ele fazia ilusões, porque um ilusionismo é isso, é você fazer truques de mágico pra enganar as pessoas, pra parecer que aquilo é real. Tomando consciência disso e tendo uma mudança de vida aí radical, parou de ser mágico pra ser aquele cara que quer a verdade acima de tudo. E aí ele começou ele falou que considera a paranormalidade como uma pseudociência, e ele escreveu vários livros e diz, nossa, ele desmascarou muitos charlatões aí. É, o mais famoso que ele desmascarou, fora o maluco do Kung Fu, que é engraçado pra caramba. Eu vou falar todos, eu vou falar todos. Foi o Uri Gaga, como que é o nome do maluco mesmo? Uri Geller. O homem do Rami. Mas só dando mais uma biografia aí do James Randi, ele é chamado de maravilhoso Randi, né, o incrível Randi, e ele começou a carreira dele de desmascarar as pessoas nos anos 70, quando ele tinha um programa de televisão, cara. Nesse programa de televisão, as pessoas falavam: ah, eu sou paranormal, eu faço tal coisa. Levava a pessoa, ia lá e era humilhada por ele. Ele desmascarava a pessoa mesmo, tá ligado? É, porque ele, no programa, ele provia todas as situações possíveis que a pessoa pedisse pro poder dela funcionar. Pedia pra funcionar, funcionava. Ele pedia. Aí ele dava uma alterada ali no ambiente e fala: funciona agora. É, faz funcionar agora que eu te dou 10 mil. É. Antigamente ele propunha dar 10 mil dólares, ninguém quis pegar, e tinha vários paranormais famosos na época. O prêmio dele depois aumentou, ele tem um instituto Randi lá, né? E ele arrecadou dinheiro aí com pesquisas e tal. E, cara, ele aumentou o desafio pra $1 milhão. E, inclusive, tá valendo, cara. Se você quiser, se você ouvinte tá ouvindo nosso podcast agora, se você acha que você é paranormal, que você tem um poder parapsíquico aí, que Giovanni é Marçaro. Giovanni Marçaro, você que tá ouvindo, e você tem condições de provar, vai lá que você vai ganhar $1 milhão. E aproveita que agora o dólar tá 3 e pouco. Né? Porque, assim, dólar vale mais que barra de ouro, que vale mais que dinheiro. Então aproveita. Que dinheiro. Nesse instituto dele, ele também, da mesma forma, provê todas as condições possíveis lá que você pede pra o seu poder funcionar. E se... Só que tem a parte dele ali que ele verifica tudo. É, ele faz medição, faz tudo que é científico outra, ali. Não vai tentar enganar ele, não, porque ele já foi mágico. E o cara manja das putarias. Inclusive, então... Igor, eu queria colocar aqui alguns exemplos de alguém que ele desmascarou. A gente tem que, além de colocar no vídeo, tem que falar o maluco do Kung Fu, que é o mais engraçado que tem. Eu vou te dar os links agora, Igor, rapidão. Vou te mandar os links de todos. Esse aqui é o do que eu vou falar agora. Tinha um cara chamado James, que ele disse que ele era um leitor de aura. Esses negócios de aura aí é muito... Muito, muito esotérico. É, muito e começa no esoterismo, na sétima frota, e já puxa pro Astacheirão. Antes de mais nada, antes de você falar do leitor de aura, eu vou ensinar todos os ouvintes que quiserem, das pessoas, abre aspas, não vai. Aura, tá? Momento como fazer. Sei, lei aura, né, aquele negócio, que coisa dos escravos. Nossa, vai se fuder, Igor. Tô me preparando já pro homenagem. Agora sim, momento como fazer com Gabriel Pinguim. Como ler a aura das pessoas. E o delay falou em cima de mim enquanto estava fazendo a vinheta. Coloque a pessoa que você quer ler a aura, geral, de preferência, de frente para um fundo branco. Então ela tá olhando, a pessoa está olhando para você e atrás dela tem um fundo branco. Pode ser uma parede, uma lousa desses quadros brancos de escola, qualquer coisa. Olhe fixamente pro centro da testa dela por cerca de uns 10 segundos. Depois disso, você olha uns 2 centímetros para cima da cabeça dela. Você vai ver uma imagem como se fosse o contorno da pessoa. Isso, se você percorrer o resto do corpo dela, você vai verificar esse contorno. Isso seria a leitura de aura. Na prática, isso não é a leitura de aura. É só o seu olho te pregando uma peça de que você, abre aspas, tá vendo a aura da pessoa. Momento como fazer com Gabriel Pinguim. Mas é o seguinte, esse cara que falou que lia a aura e tal, aí o James Randi propôs o desafio pra ele, né? Então mostra que você lê a aura mesmo. Mostra que você consegue enxergar. Colocou um painel branco assim, e atrás desse painel, 5 pessoas. Em 5 posições. A posição A, B, C, D e E. E ele falou assim: você consegue enxergar a aura delas aí através do painel? Aí o cara falou: não, eu enxergo, tô vendo ali a aura de cada um deles. Então vai, apagou a luz, não deu pra ver a sombra das pessoas, né, que tava por trás do painel branco, e falou: vem cá, fulana, olha pra aí, você consegue enxergar a aura da fulana? Consigo, opa. Então me fala, em que posição que ela tava? Na A, B, C, D ou E? E aí ele colocou lá, tava na posição tal, e fez isso com todos os 5. Se ele conseguisse enxergar a aura por trás do painel branco e depois na hora que as pessoas apareciam, ele ia acertar qual que era a posição, certo? Certo, ele é, porque ele tá tipo um infravermelho ali, só que... Exatamente. Infraáurea. E lembrando que o James Randi, ele nunca faz assim, um teste dele, nunca dá pra você acertar por sorte. Porque a chance por sorte é muito pequena. Inclusive, a chance dele acertar as 5 pessoas era 1 em 5 fatorial, que é no caso 1 em 120. Ou seja, pra acertar por sorte é difícil. Então, no caso, pra acertar por sorte é mais fácil ele ser paranormal, se ele acertar mais do que 1 em 120. Então ele foi, ele errou todas as posições. Não errou todas as posições, acertou só 2 posições e as outras 3 ele errou. Desmascarou o cara, né? O cara não lê a aura porra nenhuma, né? Porque aquilo ali foi chute, acertou 2 pessoas. Essa foi a desmascaramento do cara que lia a aura. Aí vem uma mulher que diz que lia poder do cristal, que tinha... Ah, não, velho. Não, a gente tem que falar um dia de homeopatia, de cura espiritual. De... relaxa aí na tua. Você não leu o que tá na pauta, relaxa aí na tua. Eu vou falar isso daqui a pouco. Cura de cristal, triângulo, aquele negócio passando no Fantástico da pirâmide que cura e flutua. Não, ou, isso aí não. Essa por quê? Não, isso aí não foi o que eu falei, não. Eu vou falar um pouco sobre homeopatia, mas é sobre a pessoa que eu quero falar. Esse negócio de magia e esoterismo. Ou, isso é muito. Mano, esses bagulhos de cristal. Enfim, ele também desmascarou, o link tá aí saindo agora. Ele também desmascarou uma mulher que ela aplicava, curava através de cristais e tal. Isso é muito zoeira, nunca acredito. Cara, pseudociência. Não vou nem descrever o tanto que ela foi humilhada no experimento. Ele bateu nela, tem certeza. Com aí, cristal, o que ela levou, né? Com cristal. Enfiou o cristal dela no cu. É, lê agora. Toma, vaca. Nesse cristal agora, pseudociência. Isso. Existe a lei da mente psicose reflexa. Na vez pretérita, na vez passada, quando no Tibete perde o corpo físico o Dalai Lama, o Panchen Lama, o Tashi Lama e os Tunchenguns. Não, cara, mas ó, aí você falou o quê, Igor? Você falou da grafologia, né? O que, que é grafologia? É você ler as informações de uma pessoa através da letra dela. Adivinhar que profissão que ela tem através da letra, por exemplo. É, se é um garrancho, deve ser um médico. Ou alguém que é burro mesmo e não sabe escrever. Tá aí, ó, mais um. Tô mandando, sempre que eu tô falando, tô mandando o link. Esse cara foi lá no James Rand, ele era um grafologia. Ele era um grafologia. Ele era um... Ele personificou a parada. Ele era um grafologista e ele dizia que ele conseguia adivinhar a profissão das pessoas através da grafologia. E o James Rand, ele achava que a grafologia era uma besteira enorme, que não é uma ciência exata, não é uma ciência que não pode ser nem considerada. E ele, pra provar que isso era mentira, chamou o cara que era grafologista lá no programa dele e fez um teste. Pegou 5 pessoas com profissões diferentes, mandou elas escreverem um bagulho e mandou o cara analisar e adivinhar quais das 5 profissões eram as 5 pessoas. De novo, pra acertar todas as 5, ele tinha chance de 1 em 120, que é menos que 1%. Você tá pensando, 1 em 120? E aí o cara foi, mano, e não precisa nem falar que não foi, não ganhou $1 milhão, né? Ele deve ter apanhado pouco também do James. Inclusive, até hoje ninguém ganhou $1 milhão. É, teve brasileiro que foi tentar, cara. Ah, você deve ter, né, um brasileiro. Como que é o nome do cara? O brasileiro que foi tentar? O brasileiro que foi tentar? Deixa eu só pegar aqui o nome dele. Te fudi muito. Inclusive vai ter um outro brasileiro lá que vai falar sobre como enganar as pessoas. É, chama Lula. Não sei se vocês conhecem. O brasileiro que fez recentemente uma submissão lá pra ele ver se era paranormal ou não era o Tomás Green Morton. Ele era brasileiro, o nome dele era Tomás Green Morton. O Tomás Green Morton é brasileiro? Tá zoando. Ele disse que ele conseguia verter perfume das mãos e energizar e curar as pessoas. É o homem do Ra, o Thomas Green Morton. Ele é o homem do Ra? É. Bom, ele foi desmascarado pelo James Rand também. Cara, eu fui desmascarado, eu não sabia que ele era brasileiro mesmo. Ele era brasileiro. Tinha um outro cara que é o médium João de Deus. Ele também é brasileiro e o cara, o James Rand... Só um minutinho, só desculpa aí. Adivinha onde o cara nasceu, Thomas Green Morton? Onde? Uma chance apenas. Não sei, cara. São Tomé das Letras. Nossa. Sério, cara? Sério. Onde mais ele poderia nascer, né? Não, mas tem o João de Deus também, que foi desafiado pelo James Rand e ele não aceitou o desafio ainda, vamos ver. Mas aí vem o cara do Kung Fu que o Igor tá falando. Esse cara, eu daria o prêmio só pela palhaçada, audácia. Pela audácia, pela ousadia que ele foi lá. Não, o James... Ousadia e alegria, né? O cara do Kung Fu que o Igor diz, ele chama James Heidrich. E o James Heidrich tinha o poder ele tinha o poder de mexer objetos com a mente. Ele mexia lápis e ele mexia folhas de listas telefônicas. Oh, que é um bagulho pesado pra caramba a folha, né? Aí, olha só, o cara foi muito triste, mano. Eu vou descrever o teste. No programa de televisão, o James Heidrich foi lá, pá. O apresentador foi lá, todo simpático. O apresentador, filho da puta, né? Já sabia que o James Heidrich tava nos bastidores já. Ele já foi. Recebeu o cara com a foi na maldade. Foi na maldade. O que que ele falou? Ó, vai lá, Heidrich, mostra o teu poder aí. Mexe o lápis. Vai lá, mano, fala os poderes do Kung Fu aí. Ele pegou, fez aquela pose com uma roupa. Não, imagina um cara, ouvinte. Imagina um cara com Um bigode ridículo. E um cabelinho Chanel. Um cabelinho em Chanel. Ah, não, eu quero um ver bigodinho, esse vídeo agora. E um bigodinho de japonês mal feito. Não, de motoboy. Vestido de Bruce Lee, cara. Mas imagina um motoboy de Chanel vestido de Bruce Lee. É isso, cara. É isso, cara. E aí ele falou assim, não, vai lá, mexe o lápis então, o James Hyde. Aí o James Hyde foi lá, fez uma pose do Kung Fu, pá, e o lápis girou, assim, ó, 180 graus. Oh, que foda, pá. Agora vai, James, dobra, vira a página da lista telefônica. Aí ele zoou até, né? Ah, você quer abrir? Abre qualquer página da lista telefônica aí que eu mexo. Aí o cara foi lá e abriu a lista telefônica numa página lá. Aí o James Hyde que foi, fez uma pose do Kung Fu lá e mexeu a folha. A folha virou lá da lista telefônica. Aí todo mundo, né, pô, que cara foda e tal. Aí o apresentador vira e fala, né, com aquela cara de troll. Não, aqui nos bastidores, a gente tá com o James Rand, né? Conhece o James Rand? Ele tá proposto a te pagar 10 mil se você for paranormal de verdade. E ele acha que você não é. Aí o cara do Kung Fu falou assim, oh God. Aí o James Rand vem, sai de trás dos bastidores, vira pro apresentador e pro James Hyde, porque o cara é despeitado. O James Rand é despeitado, mano. Ele não... Ele é foda, mano. Ele fala na cara mesmo. Você fala é um bosta. Ele fala na cara. Ele virou assim e falou assim, não, cara, você soprou. Você tá soprando. Você faz isso com o vento. Quer ver? Aí o James Rand pegou, pôs um lápis equilibrado do mesmo jeito que o cara do Kung Fu pôs, sentou, fez a mesma pose ridícula imitando ele e virou o lápis também, 180 graus. Agora, imagina o mestre Kami virando o lápis de 880 graus, zoando o cara do Kung Fu. Eu tô vendo essa cena agora. Aí depois, ele fala assim, agora eu acho que você soprou. Então, pra você provar pra mim que você é paranormal, eu vou distribuir aqui um pouquinho de isopor em volta dessa mesa, porque se você não for se você não estiver soprando, se você estiver mexendo só com a mente, o isopor não vai se mexer. Agora, se você estiver soprando, o isopor vai sair voando daqui. Socou a mesa, socou um monte de isopor na mesa, cara. Falhou e pediu pro cara virar a página. Aí a cena que segue é triste. É triste. É a o... cena... Tipo, se você, ouvinte, tomou o toco de uma garota, não conseguiu pegar ninguém, não chega nem aos pés da derrota e a sofrência cena... que esse cara teve. A sofrência foi demais. Gente, segura aí que eu tô assistindo essa parte. Eu tô vendo a parte exatamente. O cara pega, olha pra folha de papel, olha pro isopor e tal, senta, faz a pose do Kung Fu, olha de novo, levanta e tal, e aí ele dá uma desculpinha a mais esfarrapada que eu já vi. É que tá em inglês, mas a desculpa dele foi essa. Não, cara, é que a estática do isopor... Estática do isopor com a luz dos holofotes provoca uma energia que puxa a página da folha de... que puxa a página da lista telefônica pra baixo. Eu não consigo virar. Olha aqui. Aí ele levanta a folha e ele solta pra... mostrando que ela cai do mesmo lado que ele levantou, ou seja, não vira. Mas no final das contas, ele vai soltando, a folha vai virando. E aí, tipo, vai falhando miseravelmente. E aí o James Rand fala, cara, de qualquer forma, não tem nada a ver luz com estática do isopor. Se você tá mexendo com a mente, o que tem a ver com a estática? Então você não tá me falando que você não consegue nem tentar fazer o negócio. Ele dá risadinha lá, o cara do Kung Fu dá uma risadinha, olha pra folha, fica mexendo na mão. A cena mais triste, acho que é a coisa mais triste que você pode ver. A cara que ele faz de Nossa, ele balança o cabelo, ele olha pro apresentador e fala assim, não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Foi desmascarado, né? Yeah. Linda essa cena. O olhar compenetrado dele por supor. Não, mas foi muita filha da putagem do apresentador do programa. Mas eu vou te falar uma filha da putagem maior, Igor. Maior ainda? Ainda envolvendo o James Rand. Não sei se... Mas o James Rand, ele pegou, cara, e ele queria muito desafiar um dos caras que tava fazendo o nome dele aí, ó. Você tem esse link aí? Tá aqui ou não? Tem o link, vou passar. Existia um paranormal muito famoso na época, lá nos Estados Unidos, na década de 80, que chamava-se Uri Geller. Ah, o das colheres, né? Quebra colher. Não, ele fazia de tudo. Ele entorta garfo. Uri Geller era conhecido por fazer três tipos de números. Um dos números era... Ele, o 6, o 3 e o 9. Tá, fala aí. Zeg, desculpa aí, não vai. Tá bom, eu fico... Desculpa então. Nossa. Eu esqueci que eu tava falando. O Uri Geller era conhecido por fazer três tipos de números. Ele fazia três tipos de números. Ele fazia um número que era adivinhar, ele colocava ele tinha 10 potinhos de sal assim e colocava água em um deles. E aí ele tinha que adivinhar, pedia pra alguém embaralhar os potinhos e ele adivinhava só de escanear com a mão assim, passava a mão por cima escaneando. Ele adivinhava qual que tava com a água. Outro truque que ele fazia, que esse era impressionante, vi a primeira vez o Uri Geller, era muito impressionante que ele mandava a pessoa fazer um desenho, ele virava de costas pra pessoa enquanto a pessoa fazia um desenho, e aí depois a pessoa escondia o desenho dentro do envelope, e ele tentava, e ele falava assim, manda suas energias pra mim, visualiza teu desenho e manda pra mim mentalmente. E aí ele pegava um papel e desenhava um desenho, e geralmente era um desenho muito parecido com o que a pessoa tinha desenhado antes. Então tinha esse número que ele fazia, de tentar adivinhar qual que era o desenho da pessoa. Não, que parece à primeira vista ser uma parada incrível, né? É, que mandou a mensagem ali por via da mente, né? Astral, esotérico, cristal. E ele foi um dos caras que inspirou o Pokémon Alakazam, porque ele era o famoso entortador de colheres. Ei, Alakazam, puta Pokémon que eu nunca treinei. Ele pegava colheres na mão e falava assim, é só pensar, derrete metal. Eu estou derretendo metal com a minha mão, e aí a colher entorta. E ele entortava a colher e o pessoal achava foda. É, pra quem via Fantástico, passava muito isso antigamente, que você pega a colher e começa a mexer nela, não sei como é que é a técnica, né? É que era um metal especial, filho. Não, era colher normal, qualquer colher. Mas é, você faz uma técnica lá que não sei como, você não, vai... Aí o James Rand, ele pegou e falou assim, não, gente, vou duplicar esses efeitos, vou fazer aqui, eu vou ser o Uri Geller. Aí ele pegou e ele explicou. O negócio do desenho, ele virava de costa pra pessoa. Quando você vira de costa, pode muito bem, marotamente, esconder ali na palma da tua mão um espelho. O cara fazia com espelho mesmo? É, com espelho, dá pra você disfarçar. Essa é a técnica, você disfarça por ângulo e tal. O cara é ilusionista, né? É, ilusionista, você pode escolher o espelho onde você quiser, entendeu? Então ele virava de costa, tapava o olho, né? Tapava o olho de costa. Ou então ele usava outro olho aí, né? Que não quis revelar pra ninguém. É, mas ele virava de costa, tapava o olho pra enxergar ali pelo espelhinho o desenho que a pessoa tava fazendo. Mas enfim, isso é o James Rand que tava mostrando. E o negócio de entortar a colher, o James Rand também fez ali na mão dele. Ele falou assim, é só você pegar uma colher, o metal que é feito a colher, ele é maleável. Então se você pegar antes de começar o show, ficar dobrando ela pra cima e pra baixo, ficar deixando ela mole, é claro que depois é só você fazer marotamente ali uma encenação que você vai entortar a colher. Ah, e já preparava a colher. Já preparava a colher antes. Ah, tá. Entendeu? Mas isso era o que ele supunha. Só que ele queria pegar o Uri Geller, porque o Uri Geller era um paranormal famosíssimo. Ah, ele, tipo, eu vou bater muito na tecla do Fantástico, porque realmente tinha mesmo. Isso aí, Uri Geller passava direto no Fantástico, da colher. Quem não lembra desse negócio da colher? Existe a lei da Menterpsicose reflexa. Na vez pretérita, na vez passada, quando no Tibete perde o corpo físico da Dalai Lama, o Panchen Lama, o Tashi Lama e os Tunchenguns. Agora, Gabriel, eu vou te mostrar uma filha da putagem. Lá nos Estados Unidos existe um show noturno que é tipo o nosso Jô Soares. Tonight Larry Show. King. Não, Tonight Show. Ah, mas enfim. Não, você é daqui do Brasil. Mas enfim. Não, desculpa. É o Tonight Show ou é o Late Show, Igor? Peraí, deixa eu só ver isso. Eu acho que é o Late Show. É o David Letterman. Late Show com David Letterman. Oh, isso. É Late Show. Isso. David Letterman eu conheço. Yeah. Olha que filha da puta que foi o David Letterman. Ele convidou o Uri Geller pro programa dele. Nem é assistido nos Estados Unidos inteiro esse show. Não, né? Nem é copiado pelo Jô Soares, não, né? Não, nem é copiado por qualquer Late Show, quase. Aí a produção do programa do Late Show tinha agendado tudo, conversou com o Uri Geller e tal. Na hora que terminaram de ligar pro Uri Geller e combinar a presença dele, confirmar e tal, o que a produção fez? Randy, vem cá. Aí o cara falou, claro. Ligou pro James Randy. E o James Rand falou, é o que eu queria. Estarei no camarim. Na hora que ele chegou, na hora que o Uri Geller chegou no programa, mano, ele olhou pra mesa ali, tinha uma mesinha de centro, um monte de materiais de metal, colher, potinho pra ter água e tal, e envelopes lacrados. E aí o David Letterman virou pra ele e falou assim, muito bem-vindo, Uri Geller, aqui a gente tem todos os nossos materiais, tem umas colheres ali, se você quiser entortar, pode entortar, tá? Se quiser adivinhar nesses potinhos qual que tem água, você pode. A produção, antes de você chegar, eles fizeram alguns desenhos e lacraram nesse envelope, se você quiser adivinhar. Se você quiser adivinhar que desenho que tá aqui dentro, fique à vontade. Cara, filha da puta, né? A gente já pré-preparou tudo aqui. A gente, né? A gente já pré-preparou. Aí o Uri Geller deu a desculpa assim. Não, eu não tô à vontade de fazer isso por enquanto, mas eu vou tentar adivinhar aqui, ó, onde que tá a água nesses potinhos, né? Não vou entortar a colher não, pode deixar. O meu guia me disse que não é a hora de fazer isso. Não estou pronto pra adivinhar os desenhos, mas eu vou tentar adivinhar aqui a água. Aí ele deu um migué ali, falando que ele não se sentia forte naquele momento e que ele não estava preparado pra fazer aquilo por causa da pressão que a mídia tava fazendo nele. Ou seja, né? Vocês não deixaram preparar a farsa, eu tô de mal. Mas assim, não caiu o ibope do Uri Geller. O Uri Geller, ele não perdeu o ibope depois dessa recusa, né? Ele não quis usar os instrumentos que ele... É, porque na teoria ele não falhou, né? Ele só não quis. Ele só não mexeu, ele só não quis falhar. Ele não quis gerar a prova contra ele, entendeu? Uhum. E ele ainda pode, pelo que ele alegou ainda, ele saiu por uma tangente muito boa. O guia dele disse que não era o momento. Oh, e que as energias colocadas ali naqueles objetos na hora que foi preparado pra ele, tudo, poderiam ser energias controversas a energia que ele aplicaria. Sendo assim, poderia saiu dar pela tangente, saiu pela foi tangente. Foi esperto. O cara tem que ser esperto pra dar esses golpes assim. Eu tô falando enquanto espírita de berço que isso pode acontecer como desculpa, cara. Eu não acredito nessas desculpas, mas tem cara que dá. Mas o Uri Geller, ele foi um dos famosos assim que o James Rand conseguiu. É, ele foi um dos famosos. Isso é plural metafônico. É plural metafônico, cara. Não, é o seguinte, capitão. Algumas palavras no plural mudam o timbre de O para O. Da onde é isso? Positivo! Ah, já sei de onde é. Pega esse áudio, pelo amor de Deus. Melhores do mundo. Pra isso, eu não vou medir esforços. Esforços não, esforços. Como é que é? Algumas palavras, no plural, mudam o timbre da vogal tônica de O para O. São chamados plurais metafônicos. Positivo. Tá maluco, rapaz? Eu sou polícia! Eu sou polícia! Isso. Voltando pro Uri Geller, eu só aceitei a zoeira por causa que é isso, tá? Mas voltando pro Uri Geller, ele foi um dos famosos que foi, assim, confrontado pelo James Randi, só que teve um que você vai curtir, Igor. Ixi, aí vamos aí, então. É coisa de cristal, pseudociência, que eu adoro isso. Não, é melhor ainda. É, povo que não quer vacina, essas coisas assim. Aqui no Brasil, a gente tem um pastor chamado, Silas Malafaia. É ele mesmo? Não, calma. Aí foi o paranormal da minha vida. Não é. O Silas Malafaia é muito famoso aqui no Brasil por curar as pessoas e pregar, e tem muitos fiéis, né, Igor? Tinha um análogo dele lá nos Estados Unidos. Não é o Pastor Goku, não, né? Pastor Goku, velho? Quem que é? Você nunca viu o Pastor Goku? Procura no YouTube, Pastor Goku. Era um pastor chamado Peter Popoff. Peter Popoff era um pastor que tava sendo muito próspero na empresa igreja, digamos assim. Trabalha na empresa Tumblr e igreja. E ele era famoso porque era assim, você chegava lá na igreja dele, sentava lá, ele olhava pra você e falava assim, você, por exemplo, vamos entrar na situação, Igor? Eu sou um fiel aí. Você é um fiel. Converti e eu quero a igreja agora. Parei de beber, parei dessas coisas ruins. Parou de fumar, cheirar? Não, você não parou de beber, você bebia, vamos fazer uma situação problema. Vai, vamos lá. Você bebeu muito e aí teve câncer no fígado. Ou usei muito anabolizante, assim, numa situação isso, importante. Isso, e decorrência de tudo isso, tá? Sua história tá criada. O seu nome é Igor Amaral, você tem 19 anos, você já com essa idade... O cara tem cirrose com 19 anos. Não, vamos criar a história. Só pra te dar um exemplo. Câncer no fígado por causa dos anabolizantes, ok. É, só pra te dar o exemplo do que o Peter Popoff fazia. Ok, com 19 anos eu tenho cirrose, vai. Aí você entra na igreja do Peter Popoff, aparentemente você tá lá, aí ele vira pra você e fala, você, jovem da primeira fila aí, você, seu nome é Igor Amaral. Oh, meu nome é esse mesmo. Você teve problema com bebida. Você teve problema com bebida e com anabolizante. Você agora tá com cirrose, né, meu filho? Ele ia adivinhando. É porque ver um cara de mais ou menos assim, 1,70, pesando 100 quilos, é meio difícil de imaginar que ele... Não, mas toda ele amarela, falava... Né? Não, Igor. Ele falava teu nome e sobrenome, falava o problema que você tava passando, tua idade, e aí ele vinha. Você tem 19 anos, eu sei o teu problema. Deus está tocando em você agora, Igor. Ah. Aleluia. Aleluia, irmão. Aleluia. Aí ele pegava e colocava a mão... Nessa hora eu acho que eu queria perguntar em que parte. Cuidado aí, rapaz. Aí o Peter Popoff ia pôr a mão na tua cabeça e fazia assim, sai demônio. E aí depois começa a tremilicar tudo. Isso, aí você caía no chão, agora você tá curado da cirrose, tá? E aí a maioria das pessoas nesse caso, né, fica toda impressionada porque adivinha nome, adivinha o problema e tal, ela acredita que Deus tá falando pra ele isso, né, Igor? Você não... Eu acredito, foi uma força divina que tocou ele. Não, mas a maioria... Você tava sendo influenciado por Deus pra falar com o Igor? Não, mas é sério. Agora, As pessoas simples, acontecia isso com elas? Não, porque ia adivinhando tudo. Não, sem querer zoar assim, religião falando a sério. Gente respeita, mas qualquer que você for em uma igreja evangélica dessas mais hardcore, ou nem precisa ser tanto, vai ter a sessão do culto que o cara bota a mão ali, o maluco se treme ali, e todas as senhorinhas, ai meu Deus, elas acreditam mesmo. Não, eu não tô julgando nenhuma religião, eu tô falando o seguinte, esse cara fazia isso. Uhum. E ele é uma farsa, porque foi provado. Eu vou mostrar depois como é que foi provado que ele era uma farsa. Vamos indo aí. E as pessoas, é simples, né, cara? Fala pra ela, adivinha o nome dela, adivinha o problema dela, fala que Deus quer ajudar ela. A pessoa vai acreditar no cara. É lógico, ainda não, mais mexendo com religião. Isso, não estou dizendo que Deus não ajuda a pessoa nem nada. Tô falando que esse cara é uma farsa e era isso que ele fazia. Até as pessoas acreditavam e elas saíam de lá com efeito placebo. Saía bem de lá porque o cara saía de lá acreditando que não tava com cirrose, acreditando que acabou o problema dela, não sentia mais nem a dor. Mas aí você sabe que depois de 3 meses, 4 meses, a dor volta, porque é uma coisa fisiológica. Tipo aquele episódio do Chapolin, que ele convence o Kiko que o Kiko tá saudável e convence o seu Madruga que o seu Madruga tá doente, que é algo assim. É mais ou menos isso. Aí, velho, olha como é que o James Rand provou. O James Rand, ele entrou em contato com o pessoal da igreja lá, da organização e tal, e comprou os caras. E olha só o que foi descoberto. Oi. Tinha uma escuta. Já tava com Peter Popoff. Peter Popoff usava uma escuta. E uma pessoa, antes das pessoas dos fiéis entrarem na igreja, elas passavam por uma. Passavam por uma salinha lá e algumas pessoas conversavam com as pessoas que iam entrar na igreja e faziam o quê? A leitura fria. Uhum. E aí nesse negócio pegava nome, pegava endereço. Na conversa ali mesmo, a pessoa vai soltando informação. Pegava nome, o problema que ela tava passando, idade, algumas coisas. E tudo que pegava, eles arrecadavam. É que assim. E já escolhiam quem ia ser os protagonistas daquele culto, entendeu? Ah, é um negócio mais tranquilo até. Não precisa nem botar leitura fria. Só botar um livrinho de chavado. Coloque aqui seu nome, sua idade, o problema que você tá passando, que Deus vai te ajudar. Você acha que a pessoa não vai colocar? Isso. Aí vai um malandro lá ler e fala, ó, o Peter Popoff. Não, aí, cara. Aí, durante... Aí ele selecionava algumas... câmera com o cara que... Em cima do livrinho, o cara que tá anotando flagra quem que é o cara. É. Ou deixa alguém ali perto. Não, aí, cara, só pra você ver como é que foi desmascarado. Eles soltaram a gravação. Soltaram? Aí apareceu lá no culto, o cara pegou lá a mulher, uma mulher lá que tava selecionada pra ser uma das que ia ser curada naquele culto. E aí você... Aí soltou a filmagem daquele culto com a escuta ligada. Aí a mulher dizia... Essa mulher chama fulana de tal. Você é fulana de tal? Aí logo depois a escuta falando... Ela tá aí com... Ela tá com um problema no... Ela não consegue andar, ela tá usando andador. Você faz quanto tempo que tá nesse andador, minha filha? Ela tá 3 anos nesse andador. Faz 3 anos que você tá nesse andador? É isso mesmo, Peter, é isso mesmo, tal. A senhora mora em tal endereço? Ela mora na rua tal, com rua tal. A senhora mora na rua tal, com rua tal? É, sou eu mesmo. Deus está com você, não sei o que, sabe? E aí soltou a público. Adivinha o que aconteceu com o Peter Popoff? Foi preso? Tá, declarou falência em 1 ano e meio. É, porque, assim, esses caras recebem muita grana. É dízimo, é não sei o que, é obra pra igreja, mas é um nível absurdo de dinheiro que eles ganham. E... Não, cara, mas isso é... Eu acho tão palhaçada isso, abusar da fé das pessoas, sabe? Ah, é errado. Colocar escuta pra poder fazer a pessoa acreditar que você... Ah, isso aí não, cara, tipo... Isso é errado. Você cobrar dinheiro, tudo bem, tem obra pra igreja, caridade, mas eu tenho igreja, principalmente essas evangélicas, que os caras têm máquina de cartão de crédito. E eu não sei se todos os ouvintes sabem, mas não é, ah, eu vou pôr uma máquina de cartão de crédito na minha empresa. Você tem que ter um rendimento mínimo mensal pra poder alugar a máquina de cartão de crédito. Não é só pegar a máquina, ou seja, a igreja... Você paga um X por mês, né? É, a igreja tem tanto lucro que ela pode bancar uma máquina de cartão de crédito. Isso aí já é errado. O cara colocar... escuta, aí já é um nível absurdo, né? Não, mas lembrando que não é todo mundo que faz isso, não. Não, tá? Não são todas. É só... Tem máquina de cartão de crédito, tá? Aí você que disse. É não, verdade. Gente, não criticando nenhuma religião, não. É, existem, não, lógicas, religiões... Tem filho da puta? O problema não é religião, cara. É, o problema é o filho da puta. É o que eu ia falar agora, Queiroz. Obrigado. Eu vou falar... Isso aí que a gente tá falando dos paranormais, eu vou falar uma pincelada rápida do ponto de vista religioso, tá? Da religião que eu sigo, pelo menos, espiritismo. Cara, a gente acredita sim que existe mediunidade, que existe pessoas que podem te ajudar. Exemplos clássicos. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, o Divaldo Pereira Franco. São exemplos de médiums que ajudam as pessoas, que não cobram nada, que fazem fenômenos mediúnicos. É, o Bezerra e o Chico Xavier faziam, né? Faziam fenômenos mediúnicos de cura pra ajudar as pessoas e tal. Mas eles, em momento algum, eles falavam, ó, não vá no médico. Por exemplo, você chega doente. O Igor chega com cirrose. A cirurgia espiritual que é feita no Igor não é uma cirurgia espiritual pra curar o físico do Igor. É pra curar o espírito do Igor, pro Igor poder se conformar e fazer procedimentos pra poder curar o físico. Não, mas não é puxando sua sardinha pro... Não. Isso aí, Gabriel, só ficar claro. Peraí. Não, não é assim. É só o seguinte. É pra não ficar parcial, porque quem ouve... Eu entendo a sua opinião, Gabriel. É que quem ouve, às vezes, pode achar que tá sendo parcial, entendeu? Não. Peter Popoff, que foi filho da puta. É, não tô querendo ser. Assim como pode acontecer com um pastor que vai lá e ajuda uma pessoa que tá precisando de ajuda, fala uma palavra de conforto, a pessoa sai reconfortada, mas a pessoa não para o tratamento dela. Ah, foi Deus que me ajudou. Beleza, foi Deus que te ajudou, você acredita nisso. Mas você em nenhum momento parou com o seu tratamento médico. Vou pra ser mais imparcial. Não é só a questão do espiritismo, essa questão da pessoa te ajudar, do pastor te ajudar e tal, ele não vai te curar. Ele não cura. Se você lê a Bíblia e você acredita na Bíblia, a Bíblia fala claramente, cuida do que é da carne, que Deus cuida do que é do espírito. É, acabou. Tem gente que vai, faz cirurgia espiritual, fala, principalmente, ó, ultimamente tem muitos pastores que tira coisa que é tudo com truque de ilusionismo. Pode até deixar no post, não sei se pode ou não, mas que eles fazem cirurgia e falam, agora você tá curado. Aí o cara para o tratamento dele e vai e morre depois. Então, é isso que eu tô falando. E tipo, o que eu ia falar é o seguinte, nós acreditamos sim na possibilidade do abre aspas para a normalidade. O Chico Xavier, muitas vezes, ele adivinhava algumas coisas das pessoas, o Divaldo Franco, Bezerra de Menezes, os médiums famosos, eles adivinham. Só que a diferença é, esses médiums famosos, eles não fazem isso por dinheiro. Eles nem sequer eles cobram, eles não podem cobrar. A partir do momento que você cobra por uma consulta mediúnica, você perde esse dom. Você tá sendo enganado. O mas cara assim, que cobra pra você pra só poder... Só pra não voltar pro âmbito religioso e continuar no nosso tema do episódio? Não, é essa intenção. É só dar uma elucidada assim, tipo, se acontecer de você ser cobrado pro cara te curar mediunicamente ou pro cara te dar um passo ou pro cara prever alguma coisa pra você, não acredite, é mentira. O cara que tem esse dom, ele não cobra. Existe a lei da mente psicose reflexa. Na vez pretérita, na vez passada, quando no Tibete perde o corpo físico, o Dalai Lama, o Panchen Lama, o Tashi Lama e os Tunchenguns, viu? Agora, continuando aqui, James Rand, então, foi um cara que desbancou um monte de gente aí, desmascarou um monte de charlatão, né? Chartalão. De muito chartalão, né? Os caras que já tá foda, mano. Os caras. Ele desmascarou um monte de chartalão. Mas a gente tem alguns paranormais famosos, né, Igor? Tem vários paranormais famosos. Cite alguns aí, então. Eu queria que o Gabriel tem uma muito famosa aí, mas eu queria falar dos brazuca, né, Igor? Ah, eu vou falar da primeira brazuca, então, antes de mais nada. Eu vou só citar ela, hein? Ela foi a mulher que veio a público mais ou menos 15 dias, 20 dias depois que os Mamonas Assassinas morreram e falou pro público, pro Brasil, numa entrevista com o Globo Repórter, que ela via que os Mamonas iam morrer. Ela falou depois. Depois da morte, ela falou que ela via na TV os Mamonas Assassinas na TV. Ela via sombras, ela sabia que os Mamonas iam morrer. Oh, porra, mas depois até eu falo. Qual que era o nome dela? É a mãe de Ná? Ah, como você acertou? Eu sou paranormal, cara. Caralho, como que alguém acerta que a mãe de Ná falou isso? Aí, mãe de Ná, que inclusive já morreu. E ela previu a própria morte. Ela previu, falou assim, um dia eu vou morrer. Não, ela falava, todo ano ela fazia previsões pra Band. Todo ano ela falava a mesma coisa. Alguém famoso irá morrer esse ano. Ela falava porra, assim... Alguém irá morrer esse ano. Alguém famoso vai morrer esse ano. Quando que ela vai morrer, dona mãe de Ná? Primeiro de janeiro e 31 de dezembro. Exato. Nossa. Mais precisamente, no entre uma das 24 horas do dia. Entre uma das 24 horas. Em que ano? Entre o ano de 2009 até 2025. Ela não previu. A Dercy Gonçalves vai morrer nesse ano. Porque ninguém acreditava nisso, né? O que mais? O que mais de paranormal? Eu quero paranormais famosos. Casos famosos de paranormais. Porque eu trouxe um cara que desbancou os paranormais aí. Eu queria saber se tem algum aí que era páreo pra ele. Ah, você lembra? Foi até muito recente aquele maluco do avião, que falou que ia cair um avião da TAM, você lembra disso? Não lembro. Como é que foi isso? Quem que foi? Ah, foi um maluco aí que eu não lembro direito, não cheguei a ver. Então não dá informação, você não sabe. Ah, é que os ouvintes vão saber que o cara falou, ah, vai cair o avião da TAM aí em São Paulo, até o presidente da TAM mandou, ele embarcou no voo falando, não vai cair porra nenhuma de avião, não, essas coisas não existem. E não caiu mesmo, aí o paranormal falou assim, ah, é que a previsão não deu muito certo. É fácil. fácil. Você lembra? Não, tem um paranormal do Brazuca aqui, eu não lembro o nome dele, mas se vocês lembrarem. Isso, é esse aí, que ele prevê as coisas tudo errado, vocês já viram? Não, Paulo não, João Bidu. João Bidu, ele prevê João Bidu, tudo que ele prevê na TV dá errado. E vocês, ouvintes? Sim, você, ouvinte, que tá aqui nos ouvindo. Nossa, de novo esse pleonasmo louco meu, mas tudo bem. Ligue a TV agora. Na pleonasmo TV são dois pontos. Na TV Clube Band. Ligue na TV Clube Band e assista de madrugada, tipo, de segunda a sexta. Você vai ver uma propaganda. Você, meu amigo, que quer saber o seu futuro, consultar o seu astral e ver sobre o seu signo, acesse astral para número tal. Sou eu, João Biduti, passando informações diárias sobre o seu horóscopo. Isso é um negócio legal que a gente não colocou na pauta e deveria muito ter colocado. Cara, falar sobre desculpa, isso. Eu vou parafrasear o Sheldon Cooper, tá? Eu não acredito que o movimento aleatório de estrelas no momento de meu nascimento determinam a minha personalidade. E sabe quem não acreditava também? Oi. Quem? James Randi. Ai, não, imagina se podia ser uma parada. O James Randi acreditar em horóscopo. Não, cara, mas ele desbancou um astrólogo, cara. Um astrólogo. Eu sei que é, mano. É que os caras ficam então, nervosos pra caramba. Deixa passar a informação, caralho. Então fala rápido, depois que eu vou entrar no meu. Só o teste dele pra você ver. Peraí, antes de você falar do teste. O teste do astrólogo foi legal também, mas eu acho que tá meio tarde pra falar dele. Já tá avançado no episódio, já não vai ficar fora de contexto. Mas é assim, ele pegou cinco pessoas, de novo, cinco pessoas. Sempre cinco, né? Cinco pessoas, pegou data de nascimento de cada uma. Não, não, mentira, nada a ver. Pegou uma plateia. Plateia inteira. Uma plateia inteira, com data de nascimento de cada um, ou seja, sabe o signo de todos. E adivinha, nessa plateia ainda tinha o Hugh Laurie. O House. Puta, mano, tava nessa plateia. E aí ele falou, aí o astrólogo fez uma leitura, fez assim, eu tô falando com você, eu não sei quem você é, mas você tem uma atitude, você é um cara de atitude, de bom senso, de humor, tal. Aí, o que era o teste? Alguém ia se manifestar e ele tinha que adivinhar o símbolo dele pra essa descrição. Uhum. Sim. Uhum. Não preciso dizer que falhou miseravelmente. Agora eu queria saber, o nosso horóscopo. O Igor falou aí de astrologia, Igor, o que você quer dizer pra gente aí? O que você traz pra nós? Então, né, os astrônomos, eles prevêem o horóscopo das pessoas. Puta que pariu, cara. Eu sei a diferença, aqui é muito da hora, esse cara fica muito nervoso. Os astrônomos sempre preveem o horóscopo aí das pessoas, né? E pra provar, eu gostaria de ler aqui o nosso, ou até todos, né? Pra gente ver como isso aqui é uma ciência exata. Não, lê só alguns, vai, vamos lá. Vamos ler o nosso, eu vou começar pelo meu aqui. Eu sou de Gêmeos. Não, comece pelo começo, Igor. O começo é Áries. Ah, vai ler todos? Vai ler todos, vai, cara? Vai ler todos, vai ler o horóscopo. Vamos ler o horóscopo. Então, Conspiracast esotérico. Exatamente. Então, você tá aí. Com o seu cristal. Você tá aí com sua bola de cristal, com o seu cristal, seus anéis. Você tem cinco anéis em cada dedo. Isso, parece o Queiroz na terceira colegial. Tudo com miçanga, assim, e tal. Você quer saber o teu horóscopo? Quer saber o teu dia, como vai ser? Você vai ouvir aqui uma semana atrasado o teu horóscopo e vai ver se encaixa no teu dia a dia. E vai. Aí, nossa, tô me sentindo Leão Lobo lendo horóscopo agora. Não vai. Dignidade já. Então, vamos usar aquelas vinhetas de rádio. Horóscopo do dia, com Igor Bidu, às 2h14 da manhã. Áries. Dê um bom dia para a comunicação, a cultura e as artes. A lua segue em câncer e se combina com Mercúrio. Cresce a capacidade de expressar ideias e sentimentos. As emoções também ganham mais importância. Bom período para dar atenção às pessoas, marcar reuniões e encontros. Já à noite, lua e Marte indicam tendências para a irritabilidade. Vale redobrar a atenção para não agir com a cabeça quente. Touro. Período favorável para entrar em contato com o que é mais íntimo para você. Dar atenção para a família e as pessoas queridas. Fortalecer os laços de afeto. Por um lado, Vênus sorri para Plutão. Desentende-se com Júpiter. Os planetas estão brigados de mimimi, tá ligado? Puta mitologia grega, né? Melhor evitar loucuras, desperdícios, excessos e grandes investimentos. É recomendável restaurar, reaproveitar e renegociar. Recicle, refaça, né? Reuse. Agroecológico. A cor para hoje é o vermelho. Tinha que ter, velho. Não tem. Gêmeos. A intuição está afiada. Bom período para refletir, analisar, integrar a mente. Integrar a mente concreta com a mente abstrata. o real e o imaginário. Lua e Mercúrio o convidam a alimentar a alma com tudo que traz inspiração. Boa leitura, cinema, música, oração, meditação, afirmações positivas, drogas, mantras. Drogas, maconha, berel. Bom também para conversar sobre os sentimentos e expressá-los por meio das artes. Câncer. Lembranças do passado e o mundo das emoções ganham evidência. A lua segue em seu signo e sorri para Mercúrio, indicando... A lua tá rindo para Mercúrio. Lua vai... Lua pálida sorri para você. Lua pálida sorri para você, né, lua cara? Vai. E ela... Iluminar os pensamentos dela. A lua sorri para Mercúrio. A lua sorri para Mercúrio, esoterismo. E indicando ótimo período para buscar a companhia de quem ama, conversar e relembrar histórias. Você pode aproveitar também para cuidar de assuntos domésticos, abastecer a despensa, comprar roupas de cama, mesa e banho na Pernambucanas. Cadê meu celular? Ok, ok. Mas atenção à noite. Lua e Marte indicam energia hostil. Evite a impulsividade. Leão. O período favorece encontros, reuniões mais íntimas e demonstrações de afeto. Com a lua em câncer... Caralho, coitada, mano. A lua tá com câncer. A lua me traiu. Acreditei que era pra valer. Tá. A lua me traiu. Todos ficam mais sensíveis. Ótimo dia para cultivar tudo o que lhe é mais caro e refletir sobre seus pontos e conquistas, a fim de que possa inspirar-se e manter-se firme em seus propósitos. Não se esqueça de ajudar quem o ajudou um dia. De colo ou se preciso, deu cu. Quer dizer, se for preciso, peça colo. Virgem. Bom momento para jogar LOL. Mais signos depois do intervalo. ConspiraCast homenageia. Um oferecimento de ConspiraCast e os ouvintes. Foda-se. Horóscopo do dia, às 2h19 da manhã. Libra. Período ideal para se aproximar de pessoas queridas e criar uma atmosfera de aconchego. Recordar o passado traz agradável sensação de preenchimento. Atmosfera do quê? Aconchego. Tá bom. Estou de volta pro meu aconchego. Recordar o passado traz agradável sensação de preenchimento emocional. Com a lua em câncer. De novo, cara. De novo fumando. Vai fazer quimioterapia, lua. E Vênus em harmonia com Plutão. Voltar a se namorar. Conversas sinceras e espontâneas podem favorecer um entendimento e restabelecer, resgatar e curar as relações. Fica mais fácil compreender conflitos internos e superar mágoas. Escorpião. Sensibilidade e inspiração ganham destaque. A lua em câncer sorri para Mercúrio, que amplia a intuição e favorece a comunicação. Oh, isso é escroto, cara. Mas tá bom. Isso é muito escroto. Bom período para atividades ligadas à arte e à espiritualidade, para cultivar a solidariedade e compaixão, e alimentar a alma com leituras edificantes. Vênus sorri para Plutão, favorecendo também a sedução, a intensidade, a paixão e o fortalecimento das relações afetivas. E a pegação. E o sexo anal. Que droga, e eu aqui gravando podcast. Sagitário. Todos estão mais vulneráveis. Não é um bom momento para fazer exigências ou julgar. Em vez disso, procure refletir sobre o que é importante. Júpiter continua retrógrado, em tensão com Vênus. Puta que papinho, velho. Fique atento ao consumo impulsivo que está por trás de um sentimento de carência. É hora de controlar gastos, agir com maturidade, prudência e comedimento. Prefira a simplicidade e a intimidade. Capricórnio. Pera, não, peraí. Até agora eu percebi o seguinte. Vênus é uma piranha que tá dando o tempo todo pra Plutão, que é o anãozinho comedor. Mercúrio é o fofoqueiro e Júpiter é uma bichona que tá revoltada porque Plutão tá comendo Vênus. E Lua tá fudida com câncer, né? E a Lua tá com câncer. Esse que é o foda. Agora vamos lá que eu quero saber o próximo signo. Capricórnio. O céu favorece a expressão artística e a sensibilidade. A lua continua com câncer. Todos ficam mais emotivos. Procure ouvir, dar atenção às pessoas que amam e cultivar acolhimento para tornar o ambiente doméstico mais agradável. No trabalho, aproveite para comunicar-se com mais delicadeza e pedir um aumento ao seu chefe caso você precise até deitar-se com ele. Desfaça impressões ríspidas, duras ou críticas demais. Só pra contar, né? Esse signo tá falando que hoje é o dia de eu virar viado. E o signo não errou, porque eu estou desempregado. Cada um trabalha com o que tem. Isso, corta, viado. Aquário. Direcione suas energias para aquilo que precisa ser feito. Lua e Mercúrio se harmonizam. A comunicação, os contatos, as trocas, o comércio e o intercâmbio ficam favorecidos. Mas é importante manter a determinação, a clareza e a força de vontade. Saturno segue retrógrado. Procure ser mais perseverante se quiser atingir objetivos e cumprir prazos. Ah, então Saturno também revoltou agora. Tá junto com Júpiter lá na bichice. Peixes. Bom dia para atividades que alimentam a alma e elevam o espírito. Meditação, artes, romances, passeios juntos à natureza, drogas, companhias positivas e inspirações são bons exemplos. Sempre que a lua se harmoniza com Mercúrio, a mente fica afiada, a intuição fica aguçada. Vale lembrar a importância de expandir a consciência usando drogas, para que a cada dia você possa fazer as melhores escolhas. A melhor escolha, se eu fumo crack, se eu fumo dedões, se eu fumo Então, ouvintes, esse foi o horóscopo. Eu bati no peito, falei de rap. Esse foi o horóscopo de hoje. Cara, se eu acreditar, se alguma vez na minha vida eu acreditei em horóscopo, agora eu não acredito mais. Lua tá em câncer, mano. A Lua tá em câncer. Vênus tá dando pra Plutão. O Mercúrio é fofoqueiro. E Saturno e Júpiter acabaram de se juntar na união das bichas recalcadas e tão de mal com todo mundo. Não, é porque, tipo, uns 3 ou 4 aqui passou a mesma informação, cara. Exatamente. Mas vamos pra encerrar, Gabriel. Você tá mostrando uma pessoa que é, de fato, é uma pessoa que é uma paranormal. Dizem as más línguas, né? Vamos lá. A frase que eu usei hoje na minha abertura foi a frase de uma famosa vidente búlgara. Ela viveu na Bulgária, pelo menos, chamada Baba Vanga. Quem diabos foi Baba Vanga? Baba Vanga nasceu, na verdade, Vangélia Pandeva Dimitrova. A melhor Baba Vanga. Ela era uma cega... ela era cega. Começa por aí, tá? Ela não enxergava, então? Do olho normal, não. Já tô então, lá? Assim, ela era cega, mística, curandeira e vidente. Então eu quero dar bastante credibilidade pra ela. É. Ela nasceu em 31 de janeiro de 1911 e viveu a vida inteira na Bulgária. Morreu só em 96. Viveu pra caralho essa velha. Pra caralho. É a Dercy, né? É, pra cacete. Ah, pariu, maluco. Agora que vem uns negócios meio estranhos dela. O que ela fazia que era tão especial na vida dela? Todo mundo se impressionava. Quando ela era criança, ela fazia uma brincadeira que o pai dela não curtia muito. É, brincava de médico. Não, ela pegava um objeto, colocava no jardim da casa. Aí ela corria pra dentro da casa, tampava o olho e ia procurar esse objeto de olho fechado. Lembrando que depois de um tempo... E nessa época ela ainda enxergava. Ah, tá, porque senão não me faz muito sentido. É, ela enxergava. Ela ficou cega quando ela tinha uns 11 anos, mais ou menos. Então ela enxergava ainda nessa época. Provavelmente ela já devia saber que ia ficar cega, né? Ela também, ainda quando criança, ela brincava de curandeira. Então ela ficava prescrevendo umas ervas pros amigos dela. Não, Igor, não era erva. Tem um pessoal com coisa que prescreve. É erva também. Não é a erva que o Rafa fala. Chama cannabis sativa essa erva. Não, não é essa erva. Inclusive, ela era homeopata. Puta que pariu. Ela usava cristal pra curar os outros. Não, era homeopatia mesmo. E até onde consta, a Baba Vanga, ela era semi-analfabeta. Ok. Então, vou começar agora como que ela começou a ficar famosa. Onde que começou as previsões dela? Quando ela tinha 12 anos, como eu falei, ela foi jogada longe por uma tempestade que deu na onde ela morava, em 1923, isso aconteceu. E ela ficou cega por causa disso. Ela, porque entrou uma areia no olho dela, mesmo que o povo lavou, ela começou a perder a visão de pouco em pouco. Aí ela se apegou a Deus, a fé e tal. E um tempo depois, aconteceu que deu uma merda muito, mas muito louca. Uma ovelha do pai. Teve uma tempestade lá na onde ela morava, de chuva mesmo. E aí uma ovelha do pai dela se perdeu, sumiu. E o pai dela tava procurando essa ovelha, desesperado, porque era lã pra caralho essa ovelha, né? É. Ela tinha muita lã, a ovelha. Pô, uma ovelha produz 25 kg de lã por ano. Imagina. Nossa. Quanto de lã ela não devia estar, essa ovelha. Aí a ovelha se perdeu e o pai da Baba Vanga, desesperado pra achar, a Baba Vanga falou: pai, eu sei onde a ovelha tá. A ovelha é uma ovelha assim, assim, assado. Nessa época ela já era cega. A ovelha ele é uma ovelha assim, assim, assado. Ela vai estar num lugar assim, assim, assado. Vai ter isso num canto, vai ter aquilo no outro. E a ovelha vai estar ali no meio e tal. Vai lá que você vai achar a ovelha. Aí o pai dela falou, porra, eu não vou lá, filha. Ele falou, você já andou pelo mundo inteiro. Em busca da ovelha perfeita, tá ligado? Você já rodou aqui a nossa região inteira procurando essa porra dessa ovelha? Vai lá e vê. Se você achar a ovelha, tá tudo certo. Acredite ou não, a mina, o pai dela chegou lá e a ovelha tava lá e o lugar era exatamente como ela descreveu esse lugar. Exato, exato, exato, exato. Em 1939, ela contraiu uma doença que chama pleurisia. E segundo os médicos, ela ia morrer em breve. Mas, com a graça de Deus, ela curou rapidamente. E foi ficando tão grande o negócio dela que ela, com 31 anos... Que ela virou um homem. Não, em 1941... Virou a Tammy Gretchen. Em 1941, ela tinha 31 anos e ela viu um cavaleiro de armadura brilhante aparecendo no quarto dela. Isso porque ela era cega. E o cavaleiro falou assim pra ela: o mundo está à beira de um desastre. Milhões de pessoas vão morrer e você aqui profetizará. Não fique com medo. Eu direi o que você deve falar. Aí esse cavaleiro também falou dos moinhos, né? Que eram gigantes. Não, cara, não vem com Don Quixote de La Mancha, não. Ó, o cara pegou a referência. Ah, dá licença. Às vezes ele sabe o que fala. Olha aí. Eu conheço Miguel Cervantes. Olha aí. E rapaz. Caralho. Ela foi ficando tão famosa, mas tão famosa, que vocês não acreditam quem foi que se consultar com a Baba Vanga em 1940, mais ou menos. A mãe de nada. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Foi ele mesmo? Foi, ele foi conversar com ela. Caraca. Segundo relatos, ele saiu super chateado pelo que ela disse pra ele. Ela falou... O que ele falou? Não, ninguém sabe, mas provavelmente ela falou, ó, vocês vão perder a guerra. Teve até uma época que... Quando que o Stalin morreu, Igor? Num ano aí do século passado. Tá bom, então. Um ano antes do Stalin morrer, ela foi presa, porque ela previu e falou pra todo mundo na União Soviética, do povo alto do país dela lá, que era soviético, falou, ó, gente, o Stalin vai morrer. Aí isso chegou na alta cúpula da União Soviética, o cara mandaram o camburão, prenderam a Baba Vanga, e ela ficou lá na cadeia. Um ano depois, ela tava livre porque o Stalin morreu. Ela realmente acertou a morte do Stalin. Profetizou óbito de um monte de líder, desastre global e tal. Ela fez uma coisa muito foda. Foi muito complicado. E durante a Segunda Guerra, o pessoal começou a ir muito atrás da Baba Vanga. Por quê? Uhum. Porque eles queriam saber como é que ia estar. Famílias que tinham parentes na guerra pediam, ai, como é que meu filho tá? Vê se meu filho vai morrer e tal. E pessoas que estavam doentes, ela prescrevia umas argila maluca dela lá com cera de abelha e ajudava o pessoal. E o pessoal se curava com isso, cara. O mais incrível é isso. Mas sabe por que eles se curavam com isso? Porque eles acreditavam. Autossugestão. Não, porque a Lua tava sorrindo para Marte ali, que tava na constelação de Sagitário. Ah, isso. Ela prescrevia remédio, receita. Receitava argila, cera de abelha. Ela advertia sobre perigos, achava pessoas desaparecidas, algumas já sepultadas, e ainda resolvia crimes. Tipo, praticamente Batman, né? Não, teve uma vez que o irmão dela, eu chamava vazio o irmão dela, ele ia pra uma festa, e ela implorou, não vai, não vai, você vai ser, eu tô vendo aqui que você vai ser cruelmente assassinado nesse ano, e ele tinha 23 anos de idade. Aí ele não acreditou nela e foi nessa festa. Nessa festa não aconteceu nada, mas em outubro do mesmo ano ele foi sequestrado e encontrado morto com marcas de tortura, levado e morreu por um tiro. Então esse foi o naipe dela. E ela ficou tão famosa que nos anos 60, o governo búlgaro começou a entender a clara evidência e a pré-cognição, tipo que o Giovanni tem, como coisas vitais pra investigação científica. Tipo aquele filme Minority Report. Sim, sim, os pré-cogs lá, né, os irmãos. Isso, é pra evitar o crime. Aí surgiu o Instituto de Sugestiologia e Parapsicologia. Em 1966, a Baba Vanga foi a primeira vidente do mundo contratada como funcionária pública. Caramba, parabéns. Caramba, então, subiu na vida, hein, velho. Por dia, ela chegava a atender 50 pessoas, fazendo uma previsão sobre o futuro das pessoas que as visitavam. Depois que ela foi contratada, ela passou a ganhar um pequeno salário e ganhou uma equipe de apoio. Duas secretárias e alguns assistentes encarregados de entrevistar os solicitantes. Essa previsão que eu fiz, que eu falei na minha abertura, que é aquela horror, horror, irmãos americanos vão cair e tal, se tratada do ataque terrorista de 11 de setembro, nas Torres Gêmeas. Ele fala, os irmãos americanos vão cair depois de ser atacado por pássaros de aço, lobos uivando sob um arbusto. Igor, você que não tem nenhum problema com o idioma anglo-saxão, como é que fala arbusto em inglês? Brush. Oi? Brush ou bush? Brush. Ah. Que eu saiba, brush é escova, mas enfim. Eu não lembro como que é arbusto. Brief teeth. Em inglês inglês, o arbusto em inglês é bush. Era um negócio assim, é que eu pus o R de falta de memória mesmo. É, aí vai procurar como é que chamava o presidente dos Estados Unidos em 2001. Bush. George Bush. É, George Bush. George Bush. George Bush. Aí ela fez pior ainda. Ela fez uma profecia um pouco mais exata, mas que ninguém entendeu porra nenhuma. Eu vou falar a profecia e vocês pensam um pouco, tá? Uhum. Na virada do século, em agosto de 1999 ou 2000, Kursk será coberta com água e o mundo inteiro vai estar chorando sobre ela. Kursk era uma cidade da União Soviética. Ela previu isso em 1980. Agora, o que vocês entenderam dessa porra, dessa previsão dela? É que a cidade de Kursk ia ser inundada, ué. Mas a cidade de Kursk não é marítima. Ah, vai ter um dilúvio, sei lá, alguma coisa assim, vai chover muito. Então, todo mundo pensou e ainda falaram assim, tipo, nossa, ela é muito idiota, sabe? Ela tá falando uma coisa que não tem nada a ver. Acontece que eu não sei se vocês lembram, mas em 2000, um submarino nuclear russo afundou num acidente no mês de agosto de 2000. E o nome dele era Kursk. Ah, então ela só errou ali a parada. É, não, ela só falou que era Kursk. Uhum. Tipo, é que na língua dela, o ela e ele é tipo em inglês, sabe? É só aquele the dog. Mesma coisa, cachorro e cachorra. Então, esse Kursk seria a mesma coisa. Será coberto ou será coberto é a mesma coisa. Bom, mas eu acho que com essas informações e previsões e leitura de horóscopo, a gente pode encerrar o episódio, né, Igor? Eu acho que a gente conseguiu passar bastante informação sobre numerólogos, não, mas tem muita coisa pra outro episódio ainda, mas a gente falou de alguns charlatões, de técnicas de leitura fria para pegação, falou do pessoal aí que cura com cristal e... Ah, desculpa, eu falei que antes de acabar, eu falei que a última previsão da Baba Vanga foi em 95, a última previsão dela foi em 94. Bom, mas meu nome é Igor e o dia 24 de outubro deve ser anotado. Uma lunação em Escorpião unida a Vênus será um grande dia com promessas de muito amor e sexo. Sexo anal. Falou, me despeço, ouvintes. Eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. E antigos espíritos do mal, transformem essa besta Errou! Decadente em Munha. Munha. Não, nossa, He-Man. Olha onde eu fui. He-Man. Nossa. É isso aí, ouvintes. Eu sou o Gato, o amigo pinguim de todas as noites. E, amiguinho, no programa de hoje, aprendemos que se você quer ser um paranormal, nunca desafie o James Rand. Como ser um filho da puta, né, velho? É isso, gente. Falou, ouvintes. Até a próxima. Até a próxima. Aparece aí, ouvintes. Caio Germa. Tem o Caio Germa, vai aparecer aí, né, Caio Germa? Vai lá em casa tomar um chá, cara. Ih, é o cara, mano. Cara, pô, meu ouvinte. O meu ouvinte, velho. Aparece lá em casa. Tá sim, tô lá já. Eu vou muito. Ele nem quer comer vocês, né? Falou, ouvinte. Dei de nada. Falou, ouvinte. Até a próxima.